bvfinanceira.com.br. Em nome de Esther, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Bora, e aí, boa tarde, Érico. Bora com a bagaça aí, velho. Boa tarde. Tudo certo aí? Tudo de riba. Tudo beleza, RG? Boa tarde. Ô, vovó, tudo bem? Boa tarde. Hoje as manchetes. Já falou, velho. Do Motinha? Sim. O Bento fugiu. Por que, Xi? A Motinha pra dar manchete, mas vamos lá. Que isso? Eu sempre vou dar um queimando os brother, velho. Como assim, meu? Mentira, mentira, Motinha. Foi só pra não perder a piada, mano. Antes tá ligado que você é parça, Motinha. Você perde um amigo e não perde a piada, é isso? É. Of course. Boa tarde. Fala, já falou, velho. Eu tô testando o fone. Ô, vó. Você viu quem entrou? Ô, trocou a fralda hoje. Entrou a primavera, hein, vó. Primavera. Aí tá tudo errado, né? Por quê, vó? A primavera antes chegava e aí ia calor. Aí agora vai frio, vai calor. Aí volta o calor. E aí fora vai aquele frio. Calorão que você tem, né, mas, véio? Ó, você tem aquele calorão lá, vó? O quê? Como é que é o nome, mano, do calorão? Ela tem fogachos. Mas, ó, ela parou de ter os fogachos em 1942, que é isso? Eu acho. Vocês estão loucos. Quando ela 93, entrou na menopausa. Eu fazia fogazo em casa? Fogazo, milho. Não, vó. Deixa a vovó, deixa a vovó. Aquele calor interno, velho. Mexendo com a vovó, tá quietinha aí. Ele tava dentro da fogaça de milho. Deixa, vó. Fogaça de milho, não. Tá bom, esquece. Vamos ao que interessa, vamos lá. Vamos começar lá. Bora por quem? Quem? Corinthians. Isso aí é quando a senhora sai à procura de homem, né? A senhora sai cacarejando por aí. O time que vem caindo desesperadamente na tabela. Fechou o paraquedas, velho. Fechou o paraquedas. O time que tá lá, vivo na Copa do Brasil e vivo no Campeonato Brasileiro. Onde agora com um fato novo. Lógico. Como não, Paquitão? Para, mano. O jogo para. Começa 0-0. Pelo menos até que se prove o contrário, começa 0-0. Não se iluda, né? 0-0 é Corinthians, Paquito. Você não tá se iludindo. 0-0 é Corinthians, ô vacilão. Vamos lá, vamos lá. Muda, mano. Ah, só dá parabéns. 0-0 é Corinthians. É o primeiro alvinegro a ganhar lá no Itaquerão. Itaquerão. Parabéns, Botafogo. Vamos lá, parabéns, Botafogo. Cala a boca, eu sou biscate. Vamos lá, Corinthians. O Corinthians que decidiu a vaga na Copa do Brasil contra o Fluminense, né, mano? Em casa. Sim. Né? O primeiro jogo foi 1-1. E pode empatar, né? Em 0-0 que o Corinthians leva essa. Ou uma vitória qualquer placar, né? É, 1-1 leva o jogo para os pênaltis, 0-0 Corinthians, e eu espero que o Corinthians consiga aí uma vitória hoje contra o Fluminense. Que não é aquele bicho papão. Não é, não é. O time do Fluminense aí, ele tem algumas peças, Domênico, que podem fazer a diferença, principalmente o Gustavo Scarpa. Ah, esse moleque aí é um moleque que tem que ficar ligeiro. Opa, o Scarpa é bom jogador, mano. É bom. O Scarpa é bom jogador, mas se deixar jogar, se deixar jogar, o moleque deita, se mano. Se ele Scarpa ali pela esquerda, Eu espero, de verdade, que a presença aí do Carilli agora seja um fato novo aí pra esse time do Corinthians, pra que o time volte a pelo menos, não vou dizer a jogar aquela bola que jogou ano passado, mas pelo menos que mantenha, ou pelo menos que volte a ter aquele esquema que o Tite utilizava, que pelo menos no primeiro turno deu certo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, dentro das limitações que tem, ele precisa ter consciência disso, mas ele precisa saber também que ele pode jogar mais bola do que ele vinha jogando. É, o Cristóvão, em determinados jogos, ele acabou inventando demais e comprometendo aí a performance do Corinthians em campo. Inclusive, ele fez um treino com o estilo do Tite, né, mano? Quem? O Carilli. Carilho? É. Ele fez o Fábio Carilli. Ele fez mas o estilo do Tite, né, mano? Ele voltou aí a velha forma. Não, mas fora o fato em si de preservar o que o Tite vinha fazendo, que deu certo, até o Cristóvão colocar a mão e quebrar tudo, o time do Corinthians hoje ele vai ter aí, por exemplo, Motinha, a presença do Camacho fazendo a função de primeiro volante. É muito mais qualidade do que o Christian. Volto a falar aqui, o Christian já foi um jogador que marcou história no Corinthians, sim. Mas coloquei no passado. A frase estava no passado e bem colocada no passado. Porque hoje o Christian é o retrato na parede, cara. O já Christian era, hoje, né, ele mano? Não consegue correr, ele não consegue desarmar, ele não consegue criar. O Christian hoje, o Corinthians, ele entra em campo cansado, com a menos. Né, então hoje, a presença do Christian já no banco de reservas já é um grande passo. E o Corinthians volta a ter 11 no começo da partida. E o Camacho ali jogando de primeiro volante, você vai ter o Rodriguinho do lado dele aí fazendo a função de segundo. Um pouco mais avançado, fazendo a articulação ali é o Giovanni Augusto. Numa ponta vai ser o Marquinhos Gabriel, na outra vai ser o Marlone. É, centralizado ali na frente é o Romero. Aí a torcida do Corinthians vai, Romero. Velho, o Romero é um cara que pelo menos ele não fica estático lá na frente da zaga do adversário. Né, ele corre, ele se dedica. É um cara que tá motivado novamente por ter sido chamado pra seleção paraguaia aí pra defender o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, hoje, eu penso sim que o Corinthians é favorito diante de um Fluminense que vem crescendo no Campeonato Brasileiro. É, e acho que o Corinthians avança sim, cara. Eu tenho uma expectativa muito boa com relação ao jogo de hoje. Olha, e o Roberto de Andrade ontem deu uma entrevista, né, mano? E ele pediu o apoio do torcedor aí. Ele parece um pinguim, não parece? É, diz que sim. Pinguim até o pai, o Sobiscate. Sem o apoio do torcedor, fica quase impossível pro Corinthians, né? Fica difícil. Motinha. Porque o torcedor agora, ele tem que caminhar junto com o time, cara. Não adianta nada o torcedor começar a descer o pau no time. Ah, o Corinthians tá jogando mal, vamos começar a vaiar. Isso aí é comportamento de muvuqueiro. Eu acho que o torcedor que tá no estádio, ele precisa apoiar o time. Porque o time que já é limitado, quando não conta com o apoio da própria torcida em casa, eu acho que a torcida joga contra. É, eu espero que a torcida do Corinthians aí, não preciso nem pedir isso, porque a torcida do Corinthians, por característica, já apoia, tem, né, esse perfil de apoiar sempre, não desistir jamais. Eu acho que tá correto, velho. O time do Corinthians, ele precisa sim aí ter o apoio do torcedor do lado, mesmo o torcedor sabendo que o momento é delicado, que o Corinthians não tem aí lá grandes jogadores ali, protagonistas dentro de campo. E um fato que precisa ser destacado também, cara, é o Gustavo, velho. O Gustavo, mano. O maluco meteu uma tatu ontem, velho. Nossa, você viu com a camisa do Corinthians já, velho. Esse que foi contratado? É Gustavo. Ele fez uma tatu, RG. A estreia dele no Corinthians, inclusive com a data aí e tudo mais, ele vestindo a camisa do Corinthians. Ah, mas ele já estreou, mano? Já. Ele devia fazer quando ele estreasse, meu. É complicado, mas é legal pelo Gustavo, mano, que... Velho, o maluco deve estar vivendo um sonho, né, mano? O maluco tava jogando no Criciúma, tava na Série B. O resto da vida vai falar que jogou, pra quem né, tá acompanhando a gente também pelo site... www.97fm.com.br O nosso querido Sérgio Louco colocou aqui o desenho da tatuagem feita por ele. Ele tá mais pra Ronaldo nessa tatuagem do que meio gordão. Parece o Ronaldo. É. Mas legal, velho. O maluco colocou ali, ó, 8 de 9 de 2016. Tadinho. Ele tatuou aonde? No glicério? O maluco respeita tatu do maluco, é o seu vacilão. Então, o maluco, ele fez a tatuagem aí. É um sonho realizado pro Gustavo, né, velho? Lógico, vai ficar pros 10. Quantos anos tem esse? 22, ele é 20, novo. É novinho. Ele é novo. Ô, mano, também uma outra notícia do Corinthians aí. O STJD interditou o setor, né, de arquibancada, que é após a briga lá, né? E já no domingo, no jogo contra o Fluminense, não poderá colocar ninguém lá, né? Então, Motinha, isso até a página 2, porque o Corinthians, ele recebeu aí a notificação hoje de manhã. E não daria tempo aí de você fazer, talvez, aí o veto para essa partida contra o Fluminense. O Lúcio Blanco mesmo, ele já disse que os reparos necessários já foram realizados ali. Era o conserto, acho que de uma grade, alguma coisa do tipo ali, de um acrílico. E isso o Corinthians já providenciou aí. Parece que, teoricamente, está tudo normalizado. O Corinthians vai apresentar aí as imagens aí do reparo que foi feito. Talvez aí pode ser que no domingo contra o Fluminense o setor norte ali já esteja novamente apto. Torcida vai ressarcir isso, mano? Essa despesa? Então, RG, pra falar a verdade, nunca ressarcem, né? Não, deveria, né? Nunca ressarcem, né? Pode ser punido também, né, mano? Pode pela briga em si, né, Motinha? Sim, então. O Weber Roberto Lopes, ele relatou até, inclusive, o uso de sinalizadores na arena, relatou essa briga. Enfim, ser julgado, né? Ele comprometeu o Corinthians aí na súmula. E o Corinthians possivelmente entrará num julgamento novamente no STJD. Então agora aí, com a escalação, né, mano, vai vir o Paulo Ricardo. Peraí que eu vou falar do Fluminense. Não, grande é Paulo Ricardo. Vocês citaram aí o Fluminense, fala que é fácil dois, de então. Ganhar. Não, que Paulo Ricardo, Motinha. Peraí, eu tô falando. Tá sedado? Não, mas você falou, vai vir o Paulo Ricardo, é mas ele. Esse? Ah, vai tá. Dar a escalação. Ah, diga. Snobô, é não, mas ele falou, vamos falar do Corinthians. O Mota convocou o Paulo Ricardo. Falou pra mim, os dois. Só que foi tudo, parecia um trem, entendeu? Então, não entendi nada, mas vamos lá. Vamos lá, Júlio César, Wellington Silva, Bum, Henrique, William Matheus. Tô de barriga, velho. Pierre. É o jeito dele falar, ó. Douglas. Cícero e Gustavo Scarpa. E ele vai estar no navio da velha. Wellington e Marco Júnior. Que timaço, hein? Se prepara, mano. Ah, meu Deus. Ano que vem você no navio, hein, ó, Paulo? Junto com o capitão inicial. Com certeza. Noite sem dormir. O Corinthians, então, ele vai também pra campo aí pra passar o carro no Fluminense. Ah. Com uma escalação, Domênico Gato, que passar eu... Passar o carro no Fluminense? Ah, tem que passar, velho. O Corinthians jogando em casa aí precisa sim, de fato. Entrar com o time aí pra ganhar do Fluminense, cara. Possivelmente a escalação do Corinthians aí vai com com o Cássio, com o Fagner, Iago, o Balbuena e o Guilherme Arana, porque o Wendel ainda não tá apto. O Camacho, nosso querido Rodriguinho. É, grande Rodriguinho, queridão. Marquinhos Gabriel e na outra ponta aí o nosso querido Marlone. E centralizado ali o Giovanni Augusto e lá na frente o Romero. Ah, o Malone jogou. Quem é que ele tirou do time, mano? Ele tirou o Gustagol pra entrada do Romero lá na frente. O Christian. E o Christian que saiu pra entrada hoje, o RG número 2. Marquinhos Gabriel que não tava jogando, assim como o Giovanni Augusto também. E o Luca rodou nesse time. Era o que a galera, que a torcida tava pedindo, O meio campo do Corinthians ali, ó, com o Camacho, Rodriguinho, um pouco à frente dos dois, o Giovanni Augusto. Aberto na direita ali, você vai ter o Marlone. Na esquerda, o Marquinhos Gabriel. E centralizado ali o Romero. Velho, é time pra brigar pelo título brasileiro. Você tem treinado. Vamos nem bater nesse time. É possível, velho. Nossa, ele tava indo bem até agora. Só lembrando que pra passar o carro precisa ter volante, viu? Dá uns negócios nele. Nossa. Deus. Mas ele tava indo bem até agora. Mas é verdade, velho. É o frango. É o efeito do frango. Mas peraí. Onde eu errei? Onde eu errei? Cega, mano. Peraí. Cega, mano. O Cássio, ele tem nível de goleiro de seleção brasileira. Você tava pedindo. Você tava pedindo pro Cássio pra sair do gol. Peraí, eu tô falando em termos de potencial. Vocês não vão questionar aqui. Questionar aqui o potencial do Cássio. O Cássio, ele não vive bom momento. Eu acho que ele falhou até naquele primeiro gol do Palmeiras. Só tem dois jogadores, o Cássio e o Fagner. Você é louco, João. O Fagner, jogador de seleção brasileira. Só. Você pega aí, Balbuena, zagueiro da seleção paraguaia. Ah, que Paraguai. Peraí, o Gamarra também é. O Gamarra também é. Quando fala do Barrios que é atacando o Paraguai, você fala que é uma porcaria. O Gamarra também é. Zagueiro é legal. Peraí, o Balbuena não foi convocado nessa chamada, mas peraí. Peraí, o Gamarra também era zagueiro de seleção paraguaia. Mas você quer comparar o Gamarra com o Balbuena? Tô comparando seleções, Paquito. Que seleções, chega de falar de Corinthians. O comentário dele. Oitavo lugar. O Cássio é o melhor. Chega. Só não vive um bom momento. Legal. Cara, tem potencial. Romero, atacante de seleção paraguaia. Não quero ouvir mais. Próximo, vai. Hoje é nóis, Paquito. Eu vou poupar você desse ridículo, mano. Olha aí. Hoje é nóis, Paquito. Escolhe, chega. Ah, vocês! Liga lá e paga um pau aí não, depois mano. Da novela, velho. Meu Deus do céu. É o peixe. E fala, Motinha. E aí, RG? Fala, RG. Beleza? Olha, bem, ontem só, pra quem não sabe, né? Ontem o Dorival Júnior pediu pra diretoria afastar aí o auxiliar técnico, né? Não foi ontem, Motinha, foi sábado. Foi sábado. Mas ontem que começou a sair as notícias, o que que vai acontecer com ele. Já foi. Mas o Modesto falou que não tem problema nenhum, que é diferenças e tal, mas que não há crise. O Modesto falou o que eu falei aqui ontem. O comandante é o Dorival Júnior, e se eles não estão se entendendo, sai o cara que o comandante não quer lá. Vai para outro setor, tá tudo certo. O Santos que joga contra o Vasco hoje, né, RG? Sim. No primeiro jogo meteu uma guasca lá de 3-1, né? Letre guasca. Guasca. Ninguém conhece essa palavra. É, você que não conhece. Vai lá, meu. Então, e pode perder por um gol de diferença, joga por um placar de 2-0, né? Então. Quem vai substituir o Ricardo é o Rodrigão, né, RG? Então, grande vamos... Rodrigão! Rodrigão, véio. Voltou, ele voltou, lembra? Nossa, Rodrigão. Vamos lá, RG, o time? Manda. Vamos, Zedão, vê se você gosta. Vai lá. Vanderlei. Bom. RG fala, isso eu não concordar, eu falo. Victor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Vai ficar bom. David Braz. Tem certeza que é o David Braz? Pareceu pra mim aqui, né? Regular. Izeca. Bom. Renato. Bom. Thiago Maia. Bom. Lucas Lima. Vai voltar a ser bom. Ah, peraí, rapidinho, desculpa. O Renato é bom, é espetacular. Pode pôr ótimo. Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu fosse mulher, eu queria dar pro Renatinho. Ah, não! Não, é que eu não sou, bichona. Eu não gosto. Vai lá dar, então, eu trouxa. Eu não gosto. Você assumiu, hein, velho? Trouxa. É o Rory. Picoleta, hein? Estiloso, esse buraco velho aí, tem talento, estiloso. Isso é verdadeiro homem. Dorminho pra soltar, mano, esse buraco velho. Eu colocaria o Renato pra ser presidente do Brasil. Ah, você tá louco, você tá maluco. Vitor Bueno. Falava isso do Robinho também, hoje tá xingando. Eu nunca falei do Robinho, não. Falou, sempre falou. Copete. Bom. Copete. Bom. Eu gosto de falar assim, Copete. Bom. E ele, Rodrigão. Rodrigão no lugar do nosso grande Ricardo Oliveira. É, o Rodrigão, coitado. Rodrigão, ele já fez gol, hein? Rodrigão, um dia, quem sabe, né? O Rodrigão é o artilheiro do Brasil, velho. O Rodrigão é o cara. Ah, pelo Santos já fez já também. Fez, acho que um, né? Já fez, inclusive, no seu time, rapaz. Nossa, eu nem dormi. E lá no Santos fizeram um bolo né, de aniversário com velinha pra comemorar quem? A grande volta do nosso querido Diogo Vitor. Ah, que ele não fugiu. Não sumiu, entendeu? Tá com fujão. Tá um mês lá e não sumiu, velho. Então, estamos aí comemorando. Ah, eu tenho uma notícia também. Opa, parece... notícia. Vamos lá, notícia. Boa noite a todos. Olá, né? Qual a notícia? Eu tô sumido porque eu tava apurando aí. Parece que o auxiliar do Dorival rompeu com ele. Porra. E foi afastado, né, o Marcelo. De novo? Isso é verdade. Ah, mas quando você soube disso? Tá certo. Quanto você soube? Tem alguns dias, mas eu tive certeza agora. Quem que te falou? O Mota. É. Foi a Márcia lá do lado de Santos. Ela vem de Ostra. Márcia. É Ostra na rua do lado do estádio. No quiosque. É. A Márcia, mano. Obrigado, Márcia. Esse é o Estádio 97, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de S, é construindo com valor. Em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Metrô Tatuapé. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome também aqui de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma, gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol! E agora, meus amigos, eu tenho uma dica muito legal, uma dica de economia. Qual? É, você que tá pensando que aqui é só zoeira, essas coisas só falando bagunça aqui. Não, só bagunça. Aqui tem dica de economia. Sabe o Buscapé? Sim. Sei. Aquele site com as melhores ofertas das melhores lojas? Sim. Pois é, começou lá o Arrasa Preço Buscapé, cara. Olha, acessa lá, buscapé.com.br, dá uma busca, que tem descontos lá de até 60%, hein? Ó, aí sim. Hein? Descontos de até 60% em informática, eletrodomésticos, smartphones, tem tudo lá, dá uma acessada. Buscapé.com.br, se liga, hein? O Arrasa Preço Buscapé só vai até domingo, então corre pra acessar aí, hein? Corre pra acessar. Buscapé.com.br, dá uma busca lá no Buscapé, baixa o aplicativo também grátis e economize muito também por lá. Abraço aí pro Sandoval Martins, pro Fábio Sakai e todos do Buscapé. Dá um Buscapé. E o Benjamin também vem com recado de BV Financeira, beijinha. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira, meus amigos. Só que antes da gente continuar com as outras agremiações, Mano vem com um recado importante, hein, Mano? Opa! Vamos dar um recado de Bozano? Opa, vamos lá, Domênico Gato, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo aí para curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, brother. Você vai acordar de manhã, você vai passar o seu Bozano Extreme. Você vai lá, vai sair, vai trabalhar, vai pegar condução, todo mundo ali, mó calorzão. Você vai levantar o braço, pronto, você vai estar sequinho, você não vai estar fedendo. Aí você vai almoçar também. Pega lá, vai dar uma volta, vai pro restaurante no quarteirão de baixo da tua empresa, naquele sol escaldante. Todo mundo da tua empresa transpirando e fedendo. Você não, você ali, ó, limpinho, cheiroso. Vai sair do seu trampo, velho. Vai treinar. Vai fazer aquele treino monstro na academia. Você vai levantar o braço, velho, na hora de fazer costas, mano. Você não vai estar com aquela pizza enorme embaixo do braço. Você vai estar cheiroso e sequinho, tá bom? Isso só o Bozano... Ó, esse Bozano Desodorante Extreme, Domênico Gatto, é top demais, velho. É top demais. Você nunca mais vai ficar úmido embaixo do braço, tá bom? Você vai sempre ficar sequinho, sequinho, sequinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem liga aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, mano, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo deste desodorante Extreme. A Bozano é embaçada, RG. Os caras são bons demais. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem? Boa, é isso, mano. Aí, boa, mano. What the fuck, não, Palmeiras? Não tem nada vocês. Pior que gente fedendo, velho. Não tem. Nossa, o Rudy, de vez em quando, ele chega fede. Depois de stand-up dele, velho. Obrigado, fede. Viu, mano? Nossa, isso. Mano. É mesmo, é? Você tá falando muito de mim ultimamente. Você tá querendo, Rudy... hein? Tô te dando uma moral, Rudy. Obrigado, você. Eu é quero o seu bem, mano. Ainda mais você que tá solteiro, tá precisando de uma alma gêmea. Não, eu sou cheiroso, mas fico umas pizzas mesmo. Isso é verdade. Então. Vou cuidar mais. Tá bom. Fala de nós. Vocês, Domênico. Nós, né? Fala de nós. Vocês. Né? Nós. Fala. Vocês do líder, fala. Encara o Botafogo da Paraíba, fala do líder, né? Fala. Em Paraíba. Fala do líder, fala. Calma, velho. E... fala do líder. Jogo embaçado esse, hein? Que embaçado. Ele pode perder por até 2 gols de diferença, tá, mano. Maluco. É, vocês vão com o time B, tiozão. Ei, o Cuca vai usar o time de misto, né? Pode ir com o time F. Cheio de morto em campo, mano. Zé Roberto, Cleiton Xavier. Pelo amor de Deus. O mano tá dando todas as manchetes. Esses dois você falou, jogava no teu time fácil. Aonde, filhão? Aonde? Aonde, mas lá se jogava. Que é o Zé Roberto perto do Ender, velho. O Zé Roberto perto de todos os jogadores que estão no teu time. E o Benjamin tá balançando a cabeça, sim. Peraí, o Zé Roberto tira o lugar do Ender? Fácil. Aonde? Peraí, você não vê jogo do Corinthians, você não sabe o que você tá falando. Você também não tá... É, eu vi um domingo aí que vocês tomaram um cacete nosso. Você não tá vendo o jogo do Corinthians? Não, eu vi. O Ender não jogou, seu Mané. O Ender não jogou. Acho que você não prestou atenção na escalação. Pelo amor de Deus! Acho que você não deve ter prestado atenção na escalação. O jogo não foi domingo, foi sábado também. Foi mal. Foi final de semana. Você sabe que foi. Ô, Zé, você jogaria no Corinthians? Pelo amor de Deus, sai daqui. Você jogaria? Eu prefiro jogar no Botafogo, na Paraíba. Do que no Corinthians, é verdade. No Corinthians. Você parece que tem água no pulmão, velho. Verdade. Não consegue correr, mano. Olha, o Cuca vai escalar um time misto, né, Dodô? Ah, você. Misto não, é reserva. Reserva mesmo, velho. Não, é todo reserva. A frente é César Maluco e Mustafá, velho. Olha, e uma notícia aí referente ao Palmeiras, Domênico. Ah. O Weber foi denunciado aí pelo STJD. Quem? O Weber Roberto Lopes. Pelo empurrão no Dodô. No Dodô. Bem foi, lembrado. Foi bem denunciado lembrado. Aí, sim. Por pegar até 6 meses. Tá vendo? Não pera aí, o que é um erro? O que é um erro? Erro, Cátio. É um erro. Lógico que é um erro. O jogador, se faz isso contra um árbitro, ele é julgado e pega no mínimo 1 ano. Ele pega no mínimo 1 ano. Tá, mas agora, não pegou, quando é árbitro. Né? Ninguém pegou, né? O, não pegou o quê? O Petros pegou, acho que 2 jogos. Não, mas peraí. O Dudu também pegou, sei lá quantos, 5. A situação do Petros difere um pouco, porque o Dudu, o árbitro viu que ele foi agredido. Ele relatou na súmula. Do Petros. Mas não estamos falando isso. Então, mas vai vendo. Não vamos entrar nesse mérito, mas senão vamos ficar até amanhã. Vai ver. É um agravante. Quando o árbitro relata na súmula que foi agredido, isso daí pesa contra o atleta. No caso do Petros, o cara não tinha nem agredido, nem viu que foi agredido. Depois aí, com o recurso de imagem e tudo mais, ele foi. Eu entendo e acho errado julgar depois quando o juiz não julgou. Mas eu acho o Petros, só que a imagem prova e não, tá lá provando que o cara deu um muro no cara. O Petros, ele não foi julgado por agressão, ele foi julgado por jogada hostil. Eu não estou falando isso, estou falando outra coisa. Mas, Domingo, você não está entendendo. Eu estou falando com relação ao artigo que o cara é julgado. O cara, quando é julgado por jogada hostil, ele pega uma pena. Quando o cara é julgado por agressão, ele pega uma outra pena. O que o árbitro fez com relação ao Dudu, se é um jogador que faz com o árbitro, é agressão. Não tem história. Então, mas são todas agressões. Aí, ele deveria ser julgado por agressão. Entenda do jeito que for. Um foi enquadrado numa coisa, outro foi o Petros foi numa, o Dudu foi em outra. E o juiz vai ser enquadrado nesse mesmo aí, sei lá, de agressão. Agora, e não vai pegar, hein? E não vai pegar. Desculpa, não vai pegar, 6 meses. Não vai. Não vai. Mas ele vai tomar a geladeira. Pega a geladeira de quê? Carequinha. Uma semana. Carequinha, não é uma semana, não. É, vai pegar O Weber Roberto 3 rodadas, teve aquele jogo, Domênico Gatto, do Corinthians com o Flamengo, que o Fagner deu aquela entrada no Ederson, que o Ederson tá parado até agora. Sabe por que não vai pegar? Eu vou te falar por quê. O Weber Roberto Lopes, pelo aquele lance, Ele pegou uma punição. Ele ficou um tempo parado. Seis semanas, acho que, né? É, ficou acho que quase seis meses sem apitar. Então, é, seis semanas. Eu acho que não vai pegar uma pena maior e eu vou te explicar o porquê. Quase dois meses na geladeira. Na saída lá, perguntaram pro Dudu o que, que ele achou. O Justinho deu uma cotovelada. Ele falou, não, faz parte do jogo, isso acontece. Passou um pano pro juiz também. O Dudu passou um pano. Burro, falou, isso, né, é coisa, mano, de jogo. Tal. Não, não, acho que não é burro, não. Se ele fala alguma coisa mais pesada, claro que ali, não é burro. O juiz fica de marcação já depois com ele. Já persegue ele, lógico, já. Lógico, já pega. Claro que não. Ele foi até... E outra. E ele é o capitão agora. É, ele não pode. Tá certinho o Dudu. Tá certinho o Dudu. Eu, se sou ele, eu deponho contra, velho. Eu também. Ah, eu, velho, vou lá pra depor contra o Cassino. Ele vai passar um pano e vai dar tudo o certo. Dudu, ele vai ser suspenso, porque o peito do Dudu empurrou o braço do Weber. Foi evidente na imagem. Cala a boca, você não sabe o que tá falando aí. Ué, fica quietinho. Censura aí. Fica quietinho. Que é isso, fica quietinho, que você tá louco pra soltar o seu buraco aí. Ah, pô, não. Ele falou. Ele foi, faz, isso é verdade. Aí que tá. Ele que falou que ia liberar. Doido pra liberar pro Renato lá. O Renato... O Renatinho. E o Renatinho pega você. Vocês não acham o Renatinho jogador clássico? É você que tá falando. Você acha ele ruim? Não falou, você não ruim. Você cadê não falou o imparcialzão aí do programa? Eu acho ele bom jogador, acho que... Ah, então pronto. Acho jogador que hoje deveria estar até na seleção brasileira. Porém, não fui eu que vim aqui e falou que quer estar louco pra soltar. Não, você não falei isso. Ele. Eu falei que se eu fosse mulher... Falou e está gravado. É. O senhor fica quietinho aí. Ô, marca texto, tá, ambulante, deixa eu te falar uma coisa. É, pagou um pau, não, na minha camisa, né? Ó, se eu fosse mulher, o que eu disse, né, foi isso. É o homem perfeito pra qualquer filha. Menino, você não falou isso? Não, você não falou isso, não. Você falou que é vontade de liberar. Você tá mandando pra soltar o não, então agora aí. Eu vou chamar um convidado aqui pra fazer a escalação do Palmeiras. Boa noite! Né? É ele. Ô, Robertinho. Cadê? Robertinho, vamos... Vamos tentar ler a letra. É daqui uma hora e meia. Não, escalação. Não, uma hora e meia, não. Uma hora e 25, vai. É, vai ter, pode ser. Segundo meu repórter. Motinha, Cláudio. Obrigado, Mota. Valor. Quem joga? Cláudio, vírgula, Mota. Mota, o Cláudio. Não, Cláudio, vírgula, Cláudio Mota. Cláudio Motinha. Não. Ele é Cláudio Mota. Não tem Cláudio, Cláudio vírgula, Mota aqui. Ele exclamação. Prolongar, velho. Emoticon de alegria. Emoticon de vinho. Emoticon de chega, pirulito. Vai pro time. Olha só. A minha mãe, às vezes ela manda emoticon errado. Ah, é? O que e que aí ela fala uma coisa e depois vem emoticon de pirulito. E o que que acontece? Não sei. É coisa de mãe. Vamos lá. No gol, Wagner. Wagner. Vírgula. O goleiro. Como? Wagner o quê? Wagner, vírgula, o goleiro. Mas geralmente começa pelo goleiro, pô. Lateral, Fabiano, que parece um garçom aquele de churrascaria. Você acha, é? Quando você pede arroz careteiro. Ah. Entendeu? Vamos lá. Thiago Martins. Ah. Roger Carvalho. Talvez Edu Dracena. Talvez. Ah. Zé Roberto na lateral esquerda. Vulgo, vovô garoto, vírgula. Matheus Salles. Até amanhã. Arouca, vírgula, passamos o boné no Santos. Ah, e passou boné, não é? Cleiton Xavier, assim. 10. Você tá arrumando encrenca. Perdeu a imitação. CX10. Cleiton. No Xavier. Ataque, Alione, vírgula, o quase bom jogador. Quase bom? Por que quase? Por que quase? Não existe bom, quase véio. Bom. É. Ou é bom ou não é bom. Um dia vai se provar que isso está certo ou errado. Ah, com certeza. Porra. Rafael Marques e Lucas Barrios. Tem alguma pitadinha histórica? Palmeiras. Não, depois, e depois. Botafogo. Depois. Já enrolei depois, demais. Enrolou demais. Vamos lá, vamos. Segue o jogo. Vamos lá, Motinha. E agora? Are you ready, São Paulo? Tricolor. Que é isso aí? Esse X aí que você fez? São Paulo. Você viu que lá no X-Factor os caras fazem isso aí, né? É. O X, né? Olha, o Dodô, o São Paulo treinou hoje e treinou bastante pênalti. Pênalti? É. É porque 2x1 lá dá um pênalti, né? É, então tá treinando pênalti, exato, né? Exato. Tem que se preparar, né? É porque não vem acertando os pênaltis, então, né? Tem que precisa preparar, treinar, né? Até o Chaves, se quiser, você errou da última bateu vez. Bateu mal, hein? É. Então, opa, tá tudo bem? Vamos lá. Tô não, preocupado tá com o senhor. Olha... E o Michel Bastos aí vai ficar fora do jogo, né? Com dores no joelho esquerdo. Eita, ai, meu Deus. Eu vejo essas coisas, velho. Dá um desânimo. Para de cornetar o Michelzinho, vai. O Kelvin também é dúvida, viu, vô? Mas ele viajou. É, né? Bom, pode, hein? Pode ser que a avaliada aí na hora do jogo, pode jogar, né? Se não jogar ele, vai quem? É. Então, vai quem? Aí nem, eu não sei quem que ele vai pôr, velho. Os caras tá mais perdido que eu, velho. Tá. Olha... O Giancarlo tá treinando agora já com a equipe, mas ainda, né, não tem condição de jogo. O Benja tá com sono ali, você viu? Eu vi, é um apito. Ô, né, Benja. Meu, Mota fala, velho. Parece que eu vou dar sono, cara. Pô, mas eu também não sou muito rápido. Você quer que eu faça também, o quê? Né? É, pirueta? Não. É. Dá ênfase, dá uma coisa mais up, entendeu? Você fala, parece que eu tô num velório, cara. Ah, tá bom. Chegou reclamando. Não dá sono, RG? Ô, Benja. Tô nem... Tô lendo aqui. Tá vendo? Um tá dormindo, o RG não tá te ouvindo, você tá vendo? Então, você devia prestar atenção no programa. Você não faz as pessoas prestarem atenção. Ué, você chegou agora, nem tá prestando atenção no programa, seu trouxa. Você tá dormindo. Ô, Benja. A próxima vez chega cedo. Ô, Benja, pra animar aí. Fala aí, o que que é um pontinho? Sabe aquelas do pontinho? Tá vendo você com pontinho? Não, essa é pro Benja. Tá aí, Benja? Tô aqui. O que que é um pontinho branco numa escuridão? Pontinho branco numa escuridão? É um vagalume. Não, é uma lâmpada. Lógico, tá na escuridão, que vagalume. Nossa, boa. Isso também não, tira do sono. É iluminado. Nossa. Podia ser, mas é branca. O vagalume é verde. Quem falou que o vagalume é verde? Opa, opa, opa, opa. É verde. É verde. É verde. A luz do vagalume é verde. É. Opa. Lógico que é. Opa. Você já viu um de perto? Não, tá bom, não tô questionando. Eu acho. Você já comeu vagalume? Então, mas tem vários tipos de vagalume. O vagalume, o vagalume mais tradicional que tem aqui, Domênico Gato, é um que parece meio... como se fosse uma vespa com duas bolinhas cintilantes nas parece costas. Parece um... Esse é o mais tradicional que nós temos por aqui. Fabricando mel. É verde. É verde aqui. Ah, imagem. Verde, primeiro verde. Que apareceu aqui. Verde. Palmeiras. Não, mas esse é vagalume aqui vagalume não é comum é aqui. Quem cantava Vespa fabricando mel? Não, mas é verde. 14 bis. É verde. Tá já ouvimos, já ouvimos. E uma vez eu fui numa festa fantasia. Fui eu e a Domênica. Mamãe? Ela foi toda pelada e sentou numa lâmpada. Adivinha do que tá ela foi? Sentando na lâmpada. Vagalume, verdade. Ficou igualzinho. Ganhou até. Ganhou a promoção. Sua mãe tá sentando? Ah, eu achei que era brincadeira. Foi legal essa também. Ah, mas é a mãe dele, a Domênica pra mim é a mãe dele. Não pode ser outra coisa. Tiazinha. Acabou, fazia seu. Acabou. Então é o seguinte: daqui a pouquinho. Hoje. Hoje. Deixa eu ver. Não, daqui a pouco. Vem aí o Clube do Estádio 97. Não, mas faz aquelas vinhetas de. Vem aí o Clube do Estádio 97. Para. Sim, hein? Para. Não fala mais nada. Você ficou curioso, hein? Daqui a pouco. Não pode falar agora. Vou falar do Clube do Estádio 97 fica pra você. Atento. Já, fique atento, hein? Lembrando que estão abertas as inscrições também para o segundo torneio Energia Pouca. Ainda estão abertas, hein? Sexta-feira começa, então ó, tem que correr para você fazer a inscrição. energypoker.com.br é o site, acesse agora, energypoker.com.br. O torneio vai acontecer nesta sexta. Sim. Sexta, sábado, domingo, 23, 24, 25 de setembro. Sábado estarei lá. Então corre para fazer a sua inscrição, não vai deixar para depois. Vai perder essa oportunidade, porque a premiação garantida é de R$150 mil. R$150 mil, tá bom? Faça agora mesmo, energypoker.com.br, inscrições e todas as informações lá no site energypoker.com.br. Organização de A Cassineira. Estádio 97 também vem em nome aqui de Eliar Benjamin. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É isso aí, esse é o Estádio 97, na Energia 97. E agora, meus amigos, eu vou falar aqui do... muito legal, hein, rapaz? Olha só, chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e ainda milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Já pensou, cara, você ganhando aí os ingressos para assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1? Que legal, né? E olha, serão 250 ganhadores. Hein? Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção junto com a Pirelli. Consulte regulamento lá no site pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli! Estádio 97, pela Energia 97, também vem em nome de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Vamos lá, todos os ouvintes participando da partida. Já, já vou falar do clube do Estádio 97, hein? Já, já vamos falar do clube do Estádio 97, hein? É, daqui a pouquinho eu vou explicar. Lembrando que o ouvinte vai ligar agora, dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele garante um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo também Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Se você fizer que nem ontem fez o último ouvinte, que ninguém falou isso... Ele ganhou sozinho. Ganhou sozinho. Foi de agora, boa. Agora, se falar 2 pessoas, 3, aí concorre, tá bom? Aí concorre junto com esses aí. Se falar sozinho, ganha sozinho. Pra ganhar, tem que correr, né, velho? Participar, tá bom? Vamos lá, então, primeira ligação de hoje. Solta a bagaça aí. 3284-7097, ouvinte participando aqui no Estádio 97. Vamos lá. Tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Esse esqueleto é meio gay, né, velho? Alô? Meio. Tá aí, ouvinte, mas não fala lá. Alô? Alô? Alô. E aí, ô? Nada. O que é isso? Navio. Ó. Olha lá, ouve, ó. Ó. Que é isso aí, Gê? Ó, lá vem navio. É disco voador, velho. Seria contatos imediatos? O cara meteu um som, velho. Uma trilhinha. Eu ouvi aqui, meu. Som louco. Você conhece aí, Casão, essa música? Ó. Ó. Tá vindo? Alô? A última vez. Alô? Nossa, tá ligando, velho, ó. Medo, tá ligando, cara. Fala estourar aqui. Será que é? Aí, meu. Fala assim, ó, estourar aqui. Acho que eu vou desligar. Vocês querem contato, Domênico? Não, Domênico, deixa ele contato com a gente. Velho. Domênico, fala estourar aqui. Estourar aqui? É. Que quer é ver? Isso? Eles querem o contato. É. Aí. Não entrou, não deu certo. Você sairia correndo? Era uma uva fresca. Você sairia correndo, Domênico? O granito. Não, não tenho medo. O granito tá cebado. Ah, o quê? Esse já eu vou desligar. Esse já foi. Tchau, vai pro saco. Olha o biscuit. Vamos lá, de novo, ouvinte ligando e participando. Boa, fecha a porta da lavanderia. Tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Sujeito oposto. Alô? Quem fala? Alexandre. Ô, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Domênico, e você? Bom, graças a Deus. Alexandre o que é o nome completo? Alexandre Roberto Jimenez do Amaral. Jimenez do Amaral? É, deixa eu... Domênico, olha, o Bata tá ouvindo aí ou não? O Bá, tá Uba, aqui, o Bá. É, eu sou amigo do Bá de infância, que ficou comigo. Eu não vou nem contar as histórias. Olha, seria uma boa... Pode contar, pode é, contar. É lógico que é legal. Pergunta pro Bá se ele lembra do Lelê. Lelê. Falou que não. Lelê? O Alexandre Toquinha? É você? Eu mesmo, e aí, Bá? Olha o Bá emocionado. Peraí, Bota, deixa eles falarem. Você tabulava aula pra pegar balão, né? Fazia isso aí mesmo, cara. Era mesmo. Vocês não se veem a quando... Oh, DJ, música triste, pô. Música triste? É, peraí. Oh, quem me chamava aí, Lelê? Música triste? Gente bonita. Peraí. Ô, amigão, vocês não se veem há quantos anos? Ah... Quase 30. Quase 30 anos. E qual que é a vossa emoção agora de poder reencontrar o Bá 30 anos depois? Cara, não, é verdade, porque eu sempre quis ligar pra falar, dar um oi pra ele aí, claro, vocês todos aí, tudo, mas é, a amizade que é da infância, da escola, cara, fica pra sempre. A gente estudou junto no Pedro Costa. É, no Gonçalves, né? No Gonçalves também, é. Mas vocês eram muito amigos ou... Sim. Era. E aí a vida... Até tinha uma menina na sala, o Bá era apaixonado por ela. Você casou com ela, né? Mais não, um, aqui não. Qual que é o nome da... Você lembra da menina? Uma porrada de vez. Claro que eu lembro. Pode falar, Bá? Pode. A Suzana? Não lembro, cara. Aqui não lembra, Bá. Vem com essa conversa. Suzana. Uma loirinha, né? Hã? Uma loirinha, né? Tá presa? Toda perfumada. Era a melhor do colégio. Agora a vida nessas loucuras, nessas indas e vindas, ela separou vocês dois, uma amizade tão bonita e tão sólida, né? É verdade. E hoje, vocês pensam, de repente, marcar alguma coisa pra você ver? Eu vejo que o Bá agora, ô amigão, tá extremamente emocionado e com os olhos marejados. Ele pior que tá mesmo. Também não vamos exagerar, né, meu? Então o Bá gosta muito mais de você que você do Bá. Ô, Alê. Não, cara, não. Eu tenho um carinho por ele. Cara, gente boa demais. Ô, Alê. Oi. E o Dengue? Cara, encontrei com ele esses dias também. Fazia muito tempo que eu não via. Não tá morreu bem, o Dengue? Tá... Não, o dengue é um Alexandre também, amigo nosso da época. É, tô fazendo teste. Já chamava dengue desde aquela época. É verdade. Também... Agora vem cá, é muito bonito tudo isso, é legal esses reencontros e tal. Agora, habemos alguma história daquelas podres do bal, não? Ah, tinha algumas, né, meu? Não, mas escolha melhor. Não falar no ar, não, cara. Não, pode. Porque há muitos anos que ele ferra todos nós aqui. Mas cuidado, velho. Não, a censura não vai deixar. Não, pode. É só você maneirar em algum vocabulário. Mas pode contar. Quem bolava? Já se passaram mais de 30 anos, não tem problema, não. Fala aí, Alê. Verdade. É, já caducou, né, o assunto. Caducou. Vamos deixar pra lá, pô. Não, conta. Pode contar, Alê. Não, deixa pra lá, pô. Não, pode contar, Lê. O Bater sentou aqui. Só toma cuidado que tem viatura, polícia. O grande amor da vida dele, lá da Suzana. Como é que é? O grande amor. Do romance que ele viveu lá com a menina. É. Mas, eu, a Suzana, mas ela não dava bola pra mim. Mas óbvio. O Bater pegou, vocês têm pegou? Visto ela? Não pegou, óbvio. Não, sumiu? Não. Quem? Não. Nunca mais vi. Então vamos fazer o seguinte. Procura no Facebook aí, pô. Dodô. Como é que era o nome dela inteiro? Ela não lembro, cara. Ah, o nome inteiro. Era o nome dela, tipo, saber o nome. Olha, Dodô, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá um dragão? Por que tá um dragão? Que isso? Sério, Ale? Eu nunca mais vi, cara. Como o mano disse ontem, né, mano? Isso, tá um dragão, você tá louco. Geralmente ficam, né? Como essa ligação é uma ligação. Como essa ligação. Como essa ligação é inusitada, é diferente, é um reencontro de dois amigos que não se vê há mais de 30 anos. Certo. Eu sugeriria que deixássemos o papo só eles dois. Eu acho mesmo. Bom. Vamos sair do estúdio. Então, a gente pode, pô, seria bacana. Vamos tomar lá um negocinho lá e a gente já volta. Bah, fica aí à vontade. Vamos. Obrigado. Não, pô, mas eu queria apaga muito falar com vocês também, pô. Ah, ele quer falar com todos. Não, tá, mas começa falando aí, alguma... Já que eu tenho a oportunidade de tanta gente ouvindo, algumas coisas têm que ser ditas, né? Olha, você mora ali perto da Júlio Bono ainda? Respeito, com todo respeito às demais torcidas, não sei se o Mano tá aí também. O Ben já vi que tá. É. Não tem como realmente a gente negar que o Palmeiras é o melhor time nesse ano. Ah, paga um pau. Mas que também, mas que também. Paga um pau, mas tá tudo arrumadinho pro Palmeiras ser campeão, tá, né? Ih, começou com o choradeiro. Ninguém fala começou nada. Começou com a choradeira, mas você torce pra que time? Ah, chorão. Não é. Vença o melhor, sempre. O melhor tem que vencer. Mas que tá todo mundo favorecendo o Palmeiras, tá. Favorecendo aonde? Você tá maluco? Fala bobagem. Os impedimentos. Hã? Arbitragem, os impedimentos. Você tá maluco, Alexandre, o Palmeiras foi mais prejudicado do que... Olha lá o que aconteceu no começo do campeonato, só prejudicado. Para de falar bobagem, fala com o Bar, vai, amorzinho. Fala com o Bar. Em futebol é melhor você não falar. Fala com o Bar. É melhor, porque você tá falando bobagem. Tá falando bobagem. O Palmeiras marca gol e ninguém fala nada. Para, que bobagem você tá falando. O erro de arbitragem, ele é normal, acontece. Ninguém tá aqui dizendo... Aonde teve erro de arbitragem? Aonde teve? Vamos lá. Não, tem pra todo time, né, Domênico? Então, mas qual que você falou? Você falou que teve um erro de arbitragem. Cadê o erro? Não, a minha crítica, Domênico, olha só. Contra o São Paulo teve. A minha crítica não é do Palmeiras, São Paulo. Teve o gol, tava impedido. E 1-0 pro São Paulo no primeiro turno não teve? Não. O gol do São Paulo não, tava, sim, não foi feito na falta. Sim, tô falando, mas teve só contra o São Paulo. Então, tá falando que não teve. Neguinho fala de um jogo, mas esquece do outro. O primeiro turno que teve. Primeiro turno, Palmeiras e São Paulo foi prejudicado. Mas eu não tô falando que o Palmeiras não foi prejudicado. Foi prejudicado. Então, tudo bem, mas então vamos falar o que é verdade. Falar que o time do Palmeiras tá sendo arranjado. Fala bobagem em outro lugar, velho. Para. Não. O time do Palmeiras tá redondinho. Já arrumou confusão com o Domênico. Véio, deixa eu vir te falar. Não, ele pode falar, mas desde que tenha argumento sólido. Ele tá dando argumento, espera aí, terminando. Tá inventando coisa, história. Inventar historinha aqui não vai contra. Mas que time que você torce primeiro, o cara te deu o Palmeiras o primeiro gol. Não foi pênalti, o cara deu. Quem? Contra o Botafogo da Paraíba, o primeiro jogo. Ué, você não lembra do primeiro gol do Palmeiras, que não foi pênalti? Jogou muito, peraí, vírgula. Então vocês assistiram o jogo. O primeiro tempo foi horrível. Foi amassado horrível. Pelo Botafogo. O Botafogo poderia ter feito. Mas peraí, o primeiro gol que o Palmeiras ele tinha pagado do Botafogo? Tem, mas existia um pênalti aí que não foi, que o cara deu. Que abriu o placar aí e desesperou por isso, o Botafogo. Nossa, mas por isso. Foi por isso. Você pediu pra citar um erro. Isso é Copa do Brasil, tá falando do Campeonato Brasileiro. Não, mas você falou, cite um erro que aconteceu. Posso citar 15 erros contra o time do Palmeiras? Não, você pediu pra eu citar um erro. Por exemplo, no jogo de hoje, será que o árbitro vai ajudar o Botafogo da Paraíba? Talvez não. Ó, vou dizer, contra a Ponte Preta, gol legítimo que anulou. Daria um empate pro Palmeiras no primeiro turno. Não, mas eu não me prendo a esse tipo de argumento, porque eu acho que a arbitragem é um lixo. Eu acho que a arbitragem é um lixo pra qualquer time. Hoje ela vai te prejudicar, amanhã vai te ajudar, mas eu não vejo isso de maneira intencional. Bom, vai, eu acho que o nível da arbitragem é tosco no futebol brasileiro, é ridículo. Mas você torce pra quem, afinal? Você não falou. A minha preocupação é a seguinte, o Palmeiras, hoje é o melhor time, tudo bem. O posicionamento da imprensa, principalmente aquela que forma opinião, fica lá diante dessas coisas. Esse é o problema. O árbitro vai errar aqui, vai errar ali, isso é normal. E a gente dizer que isso é uma tendência, que foi comprado, eu acho que é muito leviano, não é isso? Mas eu só estou dizendo que o posicionamento da imprensa, aquela que forma opinião, que inclusive é detentora de tudo, não fala nada. Mas qual a imprensa que fala que o Flamengo é o melhor time do mundo, que cheirou não sei da onde do sovaco? Não, eu acho o seguinte, o esporte, olha só, ninguém quer ver o seu time ganhar de forma ilegal. Isso não é torcer. Está longe do que é o esporte, né? Tem que vencer o melhor. Agora, a imprensa, o papel dela é falar o que acontece. Não foi gol, tá ilegítimo, não valeu, não vale, acabou. Mas foi falado isso, amorzinho. Mas qual time não foi beneficiado? Qual time não foi prejudicado? Todos foram, bobagem, cara. Isso é bobagem. Exatamente. Não. Só mas vai terminar quando entrar... Da imprensa nisso tudo? Eu fico me perguntando até onde que a imprensa tem poder ou não tem para poder mudar as coisas. Entende? Eu tô ficando meio maluco. Então, quando você vê uma coisa errada, você tem que denunciar. Ele fala e depois desfala o que ele falou falando. Não, o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras teve 3 jogos que foi, assim, erro de arbitragem a favor do Palmeiras, e a imprensa não falou nada. Engraçado que foram contra. Engraçado que você só entrou agora que o Palmeiras está em primeiro lugar, perto de ganhar o título, você só entrou agora para falar isso agora. Por que o Palmeiras não tá em primeiro lugar? A evidência do Palmeiras não, não tá. É. Quem tem evidência na época, na década, é o Corinthians. Não, mas ninguém falou isso, Alexandre. Tô falando do campeonato. Você tá meio prolixo aí, meu. Não, mas agora o Palmeiras é a bola da vez, Domênico. Cara, mas que bola de vez? Não tem bola de vez. O time tá jogando melhor. Fala do teu time. Mas que time você torce? Porra, chupa que vocês tomaram um pau nosso. Hã? É, lógico que é corintiano. Vai Corinthians, vai Corinthians, é nóis. Um pau nosso fica chorando aí. Fala do teu time aí que vai pegar o Fluminense daqui a pouco. Ô, o Bata falando, você lembra daquela cortininha que vocês se reuniam atrás? Para, vou falar bobagem aqui. Ele tá sendo ajudado. Que ajudado o quê? Se o Palmeiras for campeão, porque não é ainda, né? Que fique bem claro. Ainda não é isso. Vai, continua. Não é, mas ganhamos 6 pontos em cima das costas de vocês. Não, tudo bem, deixa eu ver o que ele vai falar. Chupa. Chupa. Não é ainda. Se fosse contrário, eu ia falar igual. Peraí, Rololô, peraí, calma. Pera o Cátia. Não, mas peraí, se ele for campeão, e aí? Fala, amor, fala. Então, não vai poder dizer que o campeonato foi limpo também. Ah, para de falar bobagem, Alexandre. O cara te deixou em choque, hein, porco. Vai lamber sabão, velho. O cara te deixou em choque, hein, porco. Vai lamber sabão, velho. O porco acusou um golpe, hein. Vai chorar na cama, que é lugar legal, velho. Nem você acha isso. O Domênico acusou o golpe, hein. Tomou no baço, velho. Muito pelo contrário. Perdendo a linha aí, ó. Muito pelo contrário. Perdeu nada. Eu juro por Deus, se eu fosse um cara... Se eu fosse um cara consciente, torcedor do Palmeiras, eu jamais entrar no ar pra falar uma baita de uma bobagem dessa aí. Não é bobagem, é a opinião do ouvinte, tem que respeitar. Não, mas não dá pra respeitar uma tem que mentira. Respeitar, uma mentira não dá pra respeitar. Respeita o ouvinte. Você pode respeitar quando a coisa é legal. É, não, não deixa feito. Não, Lolo. Não, mas tá louco, para. O mesmo não teve. Quê? Teve ou não teve? Alexandre, fala do teu time que joga o Fluminense, Alexandre, por favor. Vamos lá, vou falar do Corinthians. Então fala com o Mano e com o Benjamin. Vai lá, vai. Vamos lá, o Corinthians é um time ridículo, certo? Que esses caras têm que ter vergonha na cara, entendeu? Não deveria nem... E a culpa é da arbitragem, que ajuda nós. No bairro onde eu moro, que ninguém me perguntou aí, no bairro onde eu moro, tem cara muito melhor, só colocar o uniforme e jogar hoje que ganha. Olha, velho, na boa, eu acho que o Corinthians ele tem algumas limitações, tá na cara que tem. O Corinthians ele não conseguiu repor aí os protagonistas que saíram, que foi o caso do Jadson, do Renato Augusto, do Ralf, do Gil, enfim... o time do Corinthians hoje está muito mais limitado e enxuto em termos de qualidade comparado ao time do ano passado, concordo. Mas o time do Corinthians poderia sim, estar brigando lá em cima de uma outra forma. Mais que o Corinthians hoje esteja na quinta posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians desperdiçou alguns pontos cretinos do campeonato, inclusive naquela partida contra o Santos. Naquela partida contra o Santos, o Corinthians ele tinha o jogo na mão, era uma partida extremamente administrável, o Corinthians foi lá e tropeçou, entregou os 3 pontos de bandeja para o Santos. Isso, eu acho que foi o erro do Cristóvão. Só para concluir, velho, o Cristóvão é um cara que, na minha opinião, eu não vou colocar toda a culpa e responsabilidade em cima dele. O Cristóvão é um técnico aí que pegou um time que ele sabia também, não dá pra chegar e falar, enganaram o Cristóvão, porque quando ele assinou o contrato, ele sabia o time que ele ia ter pela frente. Ele vai falar, nossa, se desfizeram de 2 jogadores que faziam muita falta, que é o caso do Bruno Henrique, que é o caso do Elias, os dois estavam jogando porra nenhuma. Essa é a verdade, estavam jogando porra nenhuma. Então não dá pra lamentar esse leite derramado não, porque os dois não estavam jogando nada. Então o Cristóvão, eu acho que ele não é 100% culpado, mas também não dá pra colocar o Cristóvão aqui como coitadinho, porque o time do Corinthians é fraco. Não é. Dá pra brigar lá em cima, ainda mais diante da escassez que tem no futebol brasileiro. Diga, amigão. Fala. Lembra que você fala assim, ó, que ganhar, perder, empatar é do jogo. Sim. Normal até, né? Isso faz parte. Claro. O que não pode perder é na apatia, na omissão, sem atitude, entendeu? Então a minha crítica ao time do Corinthians é exatamente essa. Porque qualidade técnica, dificilmente no Brasil você vai encontrar um time com qualidade técnica tão superior. O que muda é a atitude dos caras. Sim. Então me parece que se começa um campeonato pra não chegar. Entendeu? Então fica enganando, os caras ficam, poxa, quem joga bola sabe o que eu tô falando. O cara recua, o cara não vai com a garra que tem que ir, não se dedica. Eu não tô nem falando que não treina, porque a vida dele é essa, ele é um profissional, ele depende do dinheiro pra viver. Uhum. Eu tô dizendo que é atitude em campo. Porque quando você quer correr atrás de um resultado, cara, você vai. E você supera a deficiência técnica com a garra, com a força. E é isso que a gente não tá vendo. Por isso que é um time ridículo. Agora, isso tem a ver com o comando, tem a ver com diretoria, é com o técnico, eu não sei. Por que que não se corre? Por que que o time da Ponte Preta corre mais? Corre mais não, né, por quilômetro, mas por dedicação. Agora vai, Domênico. O Palmeiras, dá uma olhada no Palmeiras jogando, dá gosto. Mas, ô amigão, tá eu não vejo falta de vontade no time do Corinthians. Eu não vejo aí falta de garra e não vejo jogadores aí que não queiram correr em campo. O que eu vejo é muitas vezes um time aí é mal formado, um time que muitos jogadores começam a correr atrás da bola, parecendo o time de intervalo no colégio, e isso é falta de organização. O que eu disse a respeito aí dos resultados, é claro, no futebol nem sempre você vai ganhar, mesmo jogando bem você pode perder a partida. Mas o que eu critico de forma veemente é o fato do Corinthians, que é um time que treina a semana inteira, que tem jogadores ali que teoricamente podem fazer a certa diferença. Vai, o Marquinhos Gabriel, ele não é o Renato Augusto, não é o Jadson, assim como o Giovanni Augusto também não, mas podem jogar muito mais do que estão jogando. E é isso que eu cobro. Eu acho que os jogadores, eles podiam dar um pouco mais do que estão dando, mas não com relação à força de vontade, mas com relação à parte técnica e tática, sim. O time do Corinthians é um time aí, muitas vezes, um catado em campo. E isso é trabalho do treinador. Eu acho legal, mano, quando você vem aqui e fala assim, existem erros de arbitragem para um lado, para o outro, aquela coisa toda. Então vamos lá. Alguns erros de arbitragem contra o time do Palmeiras nesse campeonato. Vamos lá. Empate de 2x2 com o Curitiba, onde no último minuto o Curitiba fez um gol, onde o Palmeiras vencia por 2x1, e se esses dois pontos a mais, vê quanto que fica na tabela aí. Teve um impedimento claro, não marcado, aos 49 minututos os caras empataram o jogo. Outro erro grotesco. Teve até... Isso daqui eu tô falando, saiu no Globo.com, tá? Erros de arbitragem no Brasileirão revoltam Palmeiras. E aí vem a matéria que eu tô lendo aqui. É só você colocar no Google, você vai ver. Contra o Palmeiras, a favor? Eu não entendi. Erros de arbitragem no Brasileirão revoltam Palmeiras. Assista aos lances. Tem até os lances que quiser assistir, viu? Globo.com. É só colocar no Google. Fácil, a ferramenta Google tá aí pra isso aí. Tem mais outros lances aqui. 2x1 aí pra Ponte Preta, que eu já falei aqui anteriormente. Gol legítimo, que daria um empate pro Palmeiras e não a derrota. Mais um ponto. Vamos lá, clássico contra o São Paulo. Que eu falei agora há pouco, teve um erro grotesco, falta marcada onde seguiu o lance e saiu o gol do São Paulo. Não marcado. Teve um outro erro, uma vitória do Palmeiras. Teve erro também quando o Palmeiras ganhou e o Palmeiras foi prejudicado e poderia ganhar com mais facilidade, mas foi mais apertado. 4x3 contra o Grêmio. Erro de arbitragem. Esse jogo foi horrível, né? Mas teve uma outros aí. De outros. Então, aí aquele contra o Inter lá que o Zé Roberto fez o pênalti, não foi dado. Isso aí acontece. Mas ele tá dizendo que manchou o campeonato. Não pode se falar um negócio desse. Eu ouvi, eu entendi o que o ouvinte quis dizer. Por isso que eu falei pra você, mano, que é legal quando você fala assim. Mas o time, ele às vezes ele é ajudado, ele é também prejudicado. Não, mas o Domênico. Isso não quer dizer que seja... Sabe, que o Palmeiras está em primeiro lugar por causa de erro de arbitragem. Isso eu não vou admitir. A frase que o ouvinte usou e o contexto que ele usou é porque o Corinthians, quando foi campeão brasileiro ano passado, por causa de um erro de arbitragem que teoricamente aconteceu a favor do Corinthians, os chorões lá... Ai, o campeonato tá manchado. Eu nunca falei isso aqui. Meu Deus, não. Ele usou esse exemplo para contextualizar o que está acontecendo. Porque quando é a favor do Corinthians, que acontece qualquer tipo de erro, a mídia toda começa... Nossa, é mesmo, porque o Corinthians foi beneficiado. Erros e acertos da arbitragem vão acontecer a toda hora, a favor e contra. E caiu a ligação do amigão. O Domênico derrubou o cara, hein, Domênico? Não, o Domênico tá perdendo na discussão, derrubou o cara. Muito pelo contrário, fui tão sólido a minha afirmação que ele ficou com vergonha e desligou. Ele ia falar com o Bar, pegar o telefone do Bar. Esse tipo de discurso escroto que a mídia muitas vezes utiliza contra o Corinthians... É ridículo, porque quando é com outros times, ninguém fala nada. Agora, quando é contra ou a favor do Corinthians, aí eu, nossa, porque o campeonato tá manchado. Isso é choro de loser, é choro de perdedor, é choro de otário. Tá certo, bom... A arbitragem é ruim, viu, Domênico? Não adianta querer contra ou a favor do meu time. Eu falei isso aqui. Lixo. Eu tava falando, tava comentando sobre isso. É que tem arbitragens que a gente tem que colocar sob suspeita sim, porque aquilo ali é uma escrotidão. Por exemplo, aquele jogo do Corinthians contra o Boca no Pacaembu, não venha me falar que aquilo ali foi coincidência. Existem coisas que ficam muito não na cara. Não venha me falar que aquilo ali é coincidência. Aquele jogo lá do Palmeiras, lá com o Baldaquino é muito na cara. Não venha me falar que aquilo ali é coincidência. Não, é muito na cara. Então tem arbitragem, sim, que dá pra gente colocar assim um asterisco em Corinthians cima. Corinthians e Boca, o cara tinha que sair no Cambu. Entendeu? Ali não dava. Tem situações ali que você bate o olho e pega e fala, opa, aí tem umas coisas que é estranho, né? É estranho, ó. É Estádio 97, em nome de Buscapé. Arrasa preço, Buscapé. Descontos de até 60%, amigo. Buscapé.com.br. Também aqui em nome, deixa eu ver aqui. Em nome de HDI Seguros é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse HDI.com.br. Deixa eu dar um recado de Dutra Máquinas, porque é um mês de aniversário da Dutra Máquinas, hein? É, meu amigo. Esse é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. E se você está precisando de ferramentas, corre! Corre, porque setembro é o mês de ferramentas, é o mês de aniversário, é o mês que você tem que ir na Dutra Máquinas, porque tá cheio de ofertas incríveis para você comemorar junto com você. Olha só, nesse mês, a Dutra Máquinas destaca aí a linha de ferramentas, a bateria da DeWalt, como furadeiras, o RG adora, né? Parafusadeiras, chaves de impacto. É, meus amigos, as ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que é só a DeWalt dá 3 anos de garantia para você. A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas, hein? É, vai em uma das 5 lojas. Ou de repente você pode ir, tá perto de um computador aí, um tablet, um celular. Acessa aí, ó. Dutramáquinas.com.br. Dutramáquinas.com.br, tá bom? Esse é o site. Lembre-se, hein? Ferramentas e máquinas. É só na Dutra Máquinas. Estádio 97 na Energia 97. Também em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo. Tá lá no Shopping Aricanduva. E agora eu vou falar pra vocês o que significa o Clube do Estádio. Manda aí, velho. Aê! Tô curiosíssimo. Senhoras e senhores, atenção. O que quer dizer? O que quer dizer? Vou falar da novidade pra vocês. Posso falar? Ó. Ah, tem trilhosa? Tem trilhosa? Ah. Não, tem que ir em outro lugar, senão você não vai conseguir aqui. Não, vamos falar do clube. Clube do Estádio 97. Tá curioso pra saber o que é o Clube do Estádio 97? Não clube tá curioso? Do fala do clube. Então vamos lá, coloca uma trilhosa aqui. Chamada. É a chamada? Então eu não vou nem explicar, eu vou colocar a chamada pra você ficar sabendo do Clube do Estádio. Vamos lá. Olha a chamada aí, ó. Fim de semana, sabadão. E você, vai ficar em casa sem fazer nada? Vem aí o Clube do Estádio 97, um sábado inteiro ao lado da turma do Estádio 97. Ai, que delícia! Eu também vou estar no Clube do Estádio 97 com a minha mulher, a Domênica. No Clube do Estádio 97, você terá campeonato de futebol de campo, futebol no videogame, churrasco, com bebidas inclusas e uma apresentação ao vivo do Estádio 97. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro. Pagamento em até 3 vezes nos cartões de crédito. Crianças até 12 anos não pagam. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro, sabadão. Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. 28964665. 28964665. Ou informações via e-mail. viagens@lotustravel.com.br. É, meus amigos! Você viu só, RG? Boa! Rapaz, olha que legal, Clube do Estádio 97. Bacana. Eu vou dizer pra você, sensacional. Um sábado inteirinho ao lado da turma do Estádio 97. Lá no Clube do Estádio 97 vai ter campeonato de futebol de campo, futebol de videogame, churrasco. Churrasco é legal, vontade, hein? É bom, hein? Tem um buffet self-service bem legal, com bebidas inclusas. E vai ter uma apresentação ao vivo do Estádio 97 por lá, viu? Boa. Vai ser num clube bem legal, pertinho de São Paulo, lá em Guarulhos. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro, um sabadão, então marca na sua agenda, hein? Legal, hein? Dia 19 de novembro, hein? e pagamentos em até 3 vezes nos cartões de crédito. E crianças até 12 anos não pagam. Olha que legal. Boa. Você pode fazer em 3 vezes e crianças até 12 anos não pagam. É legal pra juntar a turma e jogar, né? Lógico, vai lá jogar um futebol, churrasco. Com certeza. Quem não gosta, velho? É verdade. Sabadão. Fute com churrasco? Porra. Fute com churrasco é legal. Nós, velho. É, vamos ver se o Rudy não vai... Ah, vai ele coloca a mão na virilha. Não vai jogar, porque ele no outro ele... Né? Ele sente, ele sente a panturrilha. Eu não sei. Como não sabe? Tem que jogar, pô. Se for que é bom... Ué, mas você vai e depois você larga o time. Nunca falei que eu sou bom. Ele sente a panturrilha. Mas você largou o time. Jogou, mas foi... Como assim largou o time na mão? Não jogar, velho, tá doido? Não. Largou os caras na mão, velho. É mesmo, é? Não. Olha só. Mas até onde eu joguei, fiz 3 gols. Foi W.O. Faça hoje mesmo sua reserva na Lotus Travel 28964665. 28964665. Ou você pode também tirar informações mandando um e-mail, RG. Sim. É viagens@lotustravel.com.br. Esclarece lá. viagens@lotustravel.com.br. Liga lá, 28964665. Clube do Estádio 97. Vai ser legal, hein? Vai ser bacana, não vai ser bacana? Vai ser joinha. Então tá bom. Sabadão. Sabadão tá marcado, hein? Pode marcar na agenda aí. Sabadão. Estádio 97, em nome de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. É só ligar no 3337888 ou acessar bvfinanceira.com.br. Ô, Rudy Landucci, quando que é o lançamento do CD lá? Como é que é? Volta com... É o Carinho e Madeira, como é que é? Todo dia ele manda 2 dias. Abraço pro Bugão aqui que tá ouvindo. Ó, sexta-feira. Eu vou colocar aqui pro Elinho ouvir sua música. Vai colocar mesmo? Pode ouvir. Não, e sexta-feira vai... Mas é o lançamento quando? É amanhã? Sexta. Sexta-feira. Então eu posso... Dia 23. Amanhã é quinta-feira. Não, o Domênico vai colocar que aí hora? No palhacinho. Que hora? A hora que você colocar aí no clipe. Vai ser o lançamento comigo? Vai, pô. No palhacinho. Então depois que eu lançar aqui, você coloca no Spotify lá. Já tá o Sérgio Lobo já combinamos. Ah, Sérgio Louco. É. A gente vai soltar aqui no... No estádio? É. No estádio, ao vivo. Como é que acessa aí, Domingo? Desculpa. www.97fm.com.br 97fm.com.br Estúdio ao vivo. Estúdio ao vivo. Vai entrar o clipe junto com a música, aí a hora que o Domingo escolher. Mas aí é você que manda a hora. Mas eu vou sexta-feira antes, de manhã aqui. Um palhacinho. No Energia Me Ouve. É. Pode colocar. Vai ser de manhã pode aqui. Pode colocar. Ó. Falei, vai ser julgado. Você vai ser julgado. Não. Vou falar assim, Elinho, ó, se você estivesse lá no estúdio, no Midas... Tá bom? Você vai ter que escolher... chegou esse artista aqui, eu vou colocar pra ele. Ah, o Elinho é antes do Palhacinho. No Elinho, é no Palhacinho. Ah, é no Palhacinho. No Palhacinho, no programa do Palhacinho. Aí sexta-feira à noite, no estádio, a gente coloca. E o programa do Palhacinho tá antes do programa Estádio 97. Ah, vá. Entendeu? Mas peraí, o cara não vai ser isento. É igual quando você é diretor de clube de futebol, aí chega um amigão teu e fala... Oh, vai, por exemplo, eu levo meu filho, você é diretor de um clube, eu falo, Domênico, meu filho, vai fazer uma peneira com você. Mas amigos, você já vai olhar com outros olhos, velho. Mas ele não vai concorrer. Você tem que jogar, não, mas é que tá, você tem que jogar no ar pra que o cara faça uma avaliação isenta, sem que ele saiba quem é. Pode soltar. Porque se você chega e fala, esse aqui é o Rudy, é imitador aqui na rádio, pô, o moleque faz stand-up, pode soltar. O cara nos altas horas, tá no multishow. Se depois o pessoal querer ficar bagunçando, o cara escreve pro Tom Cavalcante. Aí você cria todo um contexto pro cara pegar e falar, pô, como que eu vou falar mal desse cara? Ó, o mano tá louco pra ouvir a música, eu não soltei pra ele ainda. É. Mas de quinta pra sexta, meia-noite. Você quer soltar pro já mano? Vai estar. Mas ele tá doido pra soltar. Quinta pra sexta, meia-noite? Não, mas já aí vai estar lançado. Não, mas aí vai ser no Spotify, no Deezer e no. Mas qual que é a graça de você ser famoso YouTube, se você não puder desfrutar da fama? No YouTube, só 11 da manhã. No YouTube? Na sexta, Só é depois clipe, que eu lançar a música aqui. É, isso. Já tá. Carinho e Madeira. Carinho e Madeira. Isso. É a primeira. Ux, de quantas? São 7 músicas. E tem a do Casão que a gente vai reprisar Cadê hoje. Cadê o Casão? Vamos colocar do Casão? Apreciei Rum com a Madonna. Deixa eu ver. É uma música do Casão. Essa vai estar também? Do Casão, desculpa. Mas essa aqui vai estar no... Sim, daqui a umas semanas eu vou colocar ela também. Tá. São várias músicas. A primeira é um MPB. Deixa eu ver a música do Casão. Vamos ouvir a música do Casão, então. Vai, vamos ouvir. Deixa eu ver. Bom. Alô, terráqueos de Nárnia. Todos ETs humanos, tamo junto. Vem pra cá. Vejo você na luz do dia. A bicicleta tem 5 marchas. Como é ruim comer muamba. Hoje o pedreiro não veio aqui. Faltou faltou. Cadê o Tobias? Dube do pau, pau, pau, cegonha. Dube do pau, comprei pamonha. Vamos subir, Galvão, vem, vem. Dube do pau, pau, pau, cegonha. Alô, Arnaldo, vem. Dube do pau, comprei pamonha. Alô, Capiroto. Ainda ontem era esse ano. Manda um beijinho pro boneco de pano. Badabi, badabau. Acordou aí, meu? Sensacional, sensacional. Boa. Obrigado, gostei, que... gostei. Legal, queria agradecer o Leonardo que me produziu. Quem? O Leonardo no, no estúdio da Gruta Azul. Gruta Azul? É uma gruta lá em Nárnia que tem uma acústica boa. Acústica. Tá certo. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. É muito louco. Cara. Em nome de Buscapé, arrasa preço Buscapé. Descontos de até 60%. Buscapé.com.br. É, esse é o Estádio 97. Vamos fazer o seguinte: vamos por um momento sem parar, hein, RG? Vamos lá, meus amigos. Solta a bagaça aí. Momento sem parar, hein, mano? Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, Azul do Botocô, tem um vídeo pra participar. Vamos lá. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é o gênio, outro imbecil. Alô? Alô? Por que vocês um olharam pro outro? Não entendi. Alô? Putz, não acredito. Nem nós. Consegui, baralho! Truco! Quem é? Getúlio. Getúlio. Ô, Getúlio, tudo bom? Tudo na paz, e você também? Tranquilo, Getúlio do São. E só pra explicar o Mota, Getúlio foi lateral direito de São Paulo na década de 80. GG da cara grande. GG da cara grande. É que o Mota não sabe, Mota não lê. Mota virou São Paulo em 2007. Então, só pra avisar o Mota. Ele vai dar uma cabeçada em você, velho. Ele tá nervoso com você, hein? Ô, Getúlio do quê? Como é que é? Getúlio Bezerra. Bezerra. Bezerra também, viu, Mota? Só pra te lembrar, foi jogador do São Paulo, que o Mota não sabe. É o Bezerra, exatamente. Exatamente. Quantos anos você tem? Você falar que o Cunha também era? Cunha. O Cunha se ferrou, hein? Ah. O Eduardo? Opa. Ah, você, viu ele, você viu ele no avião? Você viu a menina filmando ele dentro do avião? Um monte, mandando ele apodrecer na cadeia. E ele ficou quieto. Aí, seu fascista, e agora? Não, ele vai falar o quê? Você votou nele, seu fascista. Hã? Vai falar o quê? O Benji é fascista, votou nele. Viu? É. Getúlio, ó. E que fique bem claro, coisa rápida. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu bato com as duas, ó. Olha, eu não votei. Ah, entendi. Viu, bato com as duas. Ô, tá, deputado, eu não votei nem no Cunha. E nem nesse. Não, e você votou nele? Não. E também não votei no Temer, não, viu? Eu também não. Eu não votei no Temer. Não, mas o Temer, quem votou na Dilma, votou no Temer. Então, é porque muita gente. Não, pessoa, 54 quando você vota no presidente, né? Você também vota no vice. Né? Quando você vota no presidente. Por exemplo, você vai votar agora no prefeito, mano? É bom explicar isso aí. Você vota no prefeito e no vice. Mas o que é um grande erro, né? Ah, mas que vai fazer? É assim que funciona. Eu sou a favor aí, independente de partido político, independente de pessoas. Eu acho que você deveria eleger quem você quer como prefeito ou como presidente. E o seu vice, você poderia ter o livre-arbítrio. Você não pode votar no cara da chapa. Mas não é assim que funciona. Isso é discurso de golpista. Mas quando você vota em um, você vota no... É, imediatamente você tá votando no vice. Mas, ó, só pra explicar, isso aí tá certo. Tô isso certo, aí, viu, RG? Deputado. Você que já casou... Isso aí é igual relacionamento, né? É. Você casa com a esposa, mas a sogra vem junto. Vem junto. Não adianta depois ir pra rua e falar, eu casei com a Juliana, eu quero a dona Roberta fora, não, vou tacar fogo na Paulista. Exatamente, exatamente. É o pacote, né? Vem o pacote. Ok? Ô, fala, Getúlio. 54 milhões de eleitores aprenderam o que é um vice. É verdade, cara. É, agora eu tô dizendo... Não só... Um não golpe, só nesse né? ano, no ano do Collor, também. Votou no Collor, votou no... Para, que todo mundo ficava pensando no vice. Quem era o vice mesmo lá? Era o... Itamar Franco. Itamar. Franco, isso, eu vou Itamar divergir Franco de você no negócio, véio. Não são ignorantes. Aí eu... Não, eu tô quem que é ignorante? Sério. Não, não, os 54 não, milhões... Ignorante eu digo que é o seguinte... Porque é o seguinte, olha, uma democracia, a gente pode não gostar de A ou B... Mas cada um tem o direito de votar em quem quiser. E foi não, votado, né? Ignorante, não é isso. Porque em quem eu votei, eu vou te falar, em quem eu votei, em quem eu votei, se fosse pela razão, eu também sou um baita ignorante, viu? Porque eu não votei em quem eu queria. Eu votei porque Toqueiro, obrigado. Quando eu falo em ignorante, não é pelo fato de ter votado na Dilma, no Aécio, seja quem for. Não sabe quem era o vice. A coisa tá tão feia, velho. O vice era o Temer. Os caras não sabem quem votou na última eleição, amigo. Mas vamos falar de futebol. É, mas Getúlio, vamos ficar no futebol que é melhor, porque senão vira... Não tem a dúvida. É igual, vira política 97. É que o Getúlio falar de política não é estranho. Ô, Getúlio. Só dar uma notícia aqui que tá acontecendo agora. Tá tendo protesto lá no Itaquerão, viu, mano? Sim. Inclusive a loja foi fechada. Né, a loja foi fechada, a segurança reforçada. De novo? Né? De novo. E agora parece que tá sendo dispersado. É a fuga das galinhas. Mas quer saber, velho? Eu sinto saudade dessa época, cara. Não, eu sinto saudade dessa época, velho. Que isso, mano? É verdade. Isso aí é roots. Isso é roots, Domênico. Isso é Corinthians. Mas aí, Benjamin. Acontece é Corinthians. Tá mano. É Corinthians. Ó, protesto de torcida, invasão de CT. Você tá de brincadeira. É verdade. Não, é porque resgata um pouco da essência do passado. Tá de brincadeira. Durante algum tempo aí, Domênico, de 2008 pra cá, mano, tudo foram flores, velho. Sabe, o Corinthians parecia ali um navio, um transatlântico, navegando em águas calmas. Teve a invasão. Não, mas aí é um capítulozinho. Mas o Corinthians, ele não teve uma grande crise, velho. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Sabe, isso aí é o desculpa, Benjamin. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não queria meu time nesse lugar. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu adoro comemorar título, adoro ter time forte. Eu também. Eu não gosto de quebradeira, invasão, porrada, crise. Não, também não gosto de quebradeira, invasão, mas sabe? Você tá comemorando? Não, não tô comemorando. Eu tô falando que isso remete. Você abriu um sorriso e falou que legal. Não, o protesto em si. Não quebra-pau, não a agressão, isso daí não. Mas, por exemplo, Motinha, isso me remete aos velhos tempos, mano. Old school Corinthians. Aqui, mas só, não é legal, vai. Só um adendo aqui, tem um ouvinte que mandou um e-mail pra gente aqui, Wesley. Sim. Tô tentando ligar na Lotus Travel a respeito do final de semana, porém só dá o culpado. É que muita gente tá ligando. Filho, você tá pensando o quê? Que é o estádio 97, velho. O e-mail... Eu vou repassar pro ouvinte aqui, pro Wesley. Mas precisa pedir pro Tinoco também desligar o chat amizade que ele fica. Não, então, vamos lá. Vou repetir a respeito do clube do estádio 97, pra você ligar na Lotus Trevia 28964665. Sim. 28964665. E-mail é viagens@lotustravel.com.br. Repita, Dodô. viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Pra ficar bem claro. Isso. Getúlio? Ô Domênico, você fala, disse que tá tendo briga no barco pesqueiro? Briga onde? No barco pesqueiro. Barco pesqueiro? Por que barco pesqueiro? Cheio de gaivota. Mas é sério. Não, e o barco pesqueiro, inclusive, deve estar pescando umas piranhas também. Mas o mano também não falou de quem, né? Só pra falar pra vocês, viu? Viu? Ouvinte. Vou citar uns exemplos aqui, mano. Não, tem exemplo. É o barco pesqueiro. Não, não, exemplo, não. Peraí. Piranha tá onde? Não, melhor não. Olha. Melhor não. Domênico Garbo. Garbo. Ó. Isso aí é uma ação de marketing do cinema. Vai divulgar a Fuga das Galinhas 2. É a senhora fugindo, né? Domênico, retoma. Por que a senhora não aproveita e vai? Tá magoado. Xinga essa velha, meu. Vai chocar uma cenoura, vai, velho. Vai, o teta gorda. Getúlio, manda a tua idade. Quantos vai ordenhar um homem? Eu tenho 4.9. Quem dera. RG 4.9, o Getúlio, hein? Vocês já tiraram? O quê? Aquele Getúlio lá do Taquerão, lá, já tirou? É, a zica é o Getúlio. O Domênico mandou pra lá. A zica pra lá, velho. Ô, qual é o bairro, Getúlio? Eu vejo. Oba. Popular Garden. Como é que é o bairro? Paraglider. Eu não entendi o que foi. Popular Garden. Popular Garden? Ele falou paraglide. É o Popular Garden que você falou? Mas é bairro? Não, eu vou te falar. Ah, você conhece? Lógico. Como assim, lógico? Não, parece que é uma coisa diferente, caramba. Não, mas porque eu vou dizer... me parece, né? Agora, pra mim parece. Tem um nome antes, não é só Popular Garden, não. É? Dá o nome completo do bairro. Como é que é? É o que eu não conheço. Ah, Jardim Popular. Então, Popular Garden. Não, Jardim Popular. É, porque Popular Garden que ele falou, quem mora lá há muitos anos conhece. Mas quem não conhece, eu morei pouco. Ali é Ponte Rasa, ali Zona Leste, se eu não me engano. É próximo, mais ou menos, é próximo. É mais ou menos, é do lado. É ou não é? É, mais Penha, né? É do lado. É, Zona Leste, né? Não, mas do lado da Ponte Rasa, você tá louco. Ali é Vila Real, não é isso aí? Mas do lado. É? É do lado. Não sei. É, eu sei. Ah, então você sabe. Você sabe. Então pronto, assunto cerrado. Vamos pra próxima. Fica quieto, vamos lá. Não, GPS, man. É, lógico. É. Alô? Oi, quem é? Se ele não acertar na música, é próximo. Fala, vovó. O Pigarro, tem o... Quem que é Pigarro? O 20. Não, é Getúlio. Mas ele tá com o Pigarro. Oh, ele é amigo do Vomar. Ah, deixa essa velha entrar na rádio. Tem escala. Deixa a velha. Ah, culpa do Ben, já reclama. Fala, com ele. E aí? Ó. Oh. Ah. Não vai cozer uma salsicha com a salinha. Ah, não! Mano. De olha, novo? Sabia que eu vi no menino lá do Fantástico salsicha da hemorroida, viu? Ó. Oh. O Wagner, Fabiano, Thiago Martins, Edu Dracena, Zé Roberto, Gabriel, Afrouxa, Cleito. Alióleo, Rafael Marques e Lucas Barrios e Cuca. É. É, vovó. Essa avó é louca. Daqui a pouco o jogo. Alióleo. Saiu aqui já. É. Ô, mano, e o protesto é no Parque São Jorge, viu? Ah, na então arena. Você deu informação errada. Tem. Então tá bom. Mas é que tinha passado pra mim que era qual no, que é o lá time no, na arena. Getúlio? Vamos lá. Tricolor. Tricolor. É, com esse nome, né, também. Getúlio, é o Bezerra. É, os velho. Teu pai fez uma homenagem ao jogador. O Mota não faz a menor ideia de quem são os dois. Ah, sabe, sabe. O Mota sabe. Eu não sei, Mota era criancinha. Pega a escalação do São Paulo em 92, campeão mundial, vê se ele sabe. Mota era criancinha. Então vamos falar do São Paulo? Vamos lá. Então, beleza. Obrigado, Benja. Vê aí. Olha. Entra no Google pra você falar aí. Como assim? Não vai, se ele não vê no Google, ele não vai. Respeita o Mota. E você acha que o São Paulo tem condição de virar esse jogo amanhã contra o Juventude? Não, não tenha dúvida. É bela pergunta, irmão. Eu tenho certeza absoluta que vai virar. É, não vai virar? Por causa que o São Paulo ele é forte o suficiente para ganhar o campeonato. Não, é que o time do Juventude é extremamente fraco, né? E o São Paulo, depois do jogo do Juventude, ele deu uma melhorada, eu acredito, então... que em cima dessa melhorada ele tem condições de ganhar do Juventude. É muito fraco. A gente vai de Bruno, viu? De oi? Bruno, sem Michel Bastos. Não, então. Ah, não, tudo bem. Então é vantagem pra nós, quer dizer. Então, né? Porque, o Michel vou te deu... falar, Miguel Bastos, ó, vou te falar, gente. Eu não sei o que acontece às vezes. Visão de futebol é uma coisa muito estranha, né? Como pode, assim, várias pessoas pensar diferente sobre a mesma coisa, né? Porque, velho, o Michel Bastos, ele não serve pra ser jogador, nem no Ferroli de Itaquera, cara. Ele é muito fraco, é um cara que é o seguinte, ele, na verdade, ele é manco. Não é que ele é fraco, é que ele não quer, não, eu não, acho, ele não quer, vezes. Não, não é isso. Eu acho é. Que ele não ele quer, não porque sabe. Futebol, não, ele já teve. Com o Mota. Ele não quer. Que milagre, é difícil isso, mas o Mota tem razão. O futebol, não, ele tem, você sabe sei. Que ele sabe jogar, é um cara não, que tem não. Potência. Ó, eu vou falar pra você. Só que o espírito dele não está mais no São Paulo. Não, não é isso, não. Eu acho. Da minha opinião, claro, óbvio. O Michel Bastos, não é ele, o Michel, a pessoa, nada disso. É o futebol. Ele não sabe. É um cara que é o seguinte, ele entra pela metade no campo. Ele não sabe dar um cruzamento com direita. Ele não sabe dar um drible. Você entendeu? Não, o jogo dele é sempre tocando para os lados. Se ele correr na lateral esquerda para cruzar uma bola de esquerda, ok. Se ele cortar para a esquerda com a direita, cortar para a direita para bater com a direita, esquece. Getúlio, mas não é isso. É quando o cara não tá afim, velho. Não é. Ele não faz a coisa bem feita. Não é o Michel não tá afim, tem futebol. Falar. Michel Bastos, mas Bruno, Thiago Mendes. O Bruno, eu acredito. Ele não sabe, sou jogador meia mas, boa. Mas não, mas é só um jogador... Por exemplo, agora eu já discordo. Eu acho que o Michel Bastos está um patamar acima de Bruno, olha. De Thiago Mendes. Só que chegou um momento na carreira agora do Michel que ele não está afim. Para ele, as coisas que aconteceram com ele no São Paulo, as discussões com a organizada, com a torcida, a história da greve do silêncio, sabe? Aquele mimimi todo que virou o migué, né? É. É, então isso tudo ficou maior do que o futebol dele. É. E ele tá contando o tempo. Ele tá contando os minutos pra ir embora, velho. Eu assisto todos os jogos. Todos. Eu gosto muito de futebol. Tá? Chega até a irritar em casa mesmo. São Paulo, óbvio, assisto todos também. O Michel Bastos, gente. O campeonato da Sul-Americana no ano passado, a gente perdeu por causa dele, cara. Ele teve 200 chances em frente ao gol, ele não sabe colocar uma bola no canto da trave, ele só sabe bater seco e forte, se acertar o canto e ainda rasteiro é gol, se não, esquece, Ele não tem técnica nenhuma. Ele é mas fraco. Ele num time arrumado, ele faz diferença. Ah, cara. Mas qualquer um num time arrumado não, faz não, diferença. Não, nem sempre, nem sempre. Mas, por exemplo, um Bruno da vida eu acho que não faz. Eu acho que é bem abaixo da média. Então, ó, eu acho o que Thiago é Mendes, por exemplo, é um jogador que tá na média. Só que, por exemplo, o Thiago parou de jogar em 2015. Entendeu? O Thiago fez um puta 2015 legal, chegou em 2016, morreu. Não dá pra entender o que aconteceu com o Thiago Mendes. Era um jogador que tava empolgando a torcida. São jogadores medianos, entendeu? São pessoas, jogadores que se destacam, por exemplo, Hudson e Thiago Mendes, se destacam quando saem pra marcar e quer aquela correria, marca em cima. Mas você vê que quando o Thiago Mendes joga adiantado, ele não consegue fazer um passe que presta. Quando o Hudson joga adiantado, tanto que ele voltou pra trás, não faz um passe que presta. Você entendeu? E então, agora a gente tem um problema sério, que a gente não tem meio campo, né, velho? Não tem ninguém que cria. E o pior então, é isso, cara... agora a gente ficou sem o principal jogador de São Paulo, que é quem? O Michael. Porque é o único ali que ganha as bolas na altura, né? Que ainda tem isso na defesa, você fala, né? Ah, na defesa. Né? Quando eu tô falando no meio de campo. Não, meio de campo não tem, ninguém, que criar jogada. Tem, Cuevas, tem que ter lá, jogado. O coitado do Cuevas tá se matando. Não tem mais ninguém pra jogar com ele, você entendeu? É e que aí... o Cuevas não é aquele jogador assim que ele fica centralizado, né, velho? É um cara que avança muito. Nossa, então a gente precisava de um meia mesmo que fica centralizado. O reflexo do a esperança era que o Wesley jogasse, né? Ó, como jogou um dia. O São Paulo é legal que dá pra fazer um comparativo legal com os times do Brasil. Porque o São Paulo, se você pegar o time do São Paulo, quem é que tá se destacando? São os gringos, cara. São os gringos argentinos, pelo que tem o quê? Rafa. Coisa que nenhum jogador brasileiro tem mais, cara. Ele não tem. Ali é tudo... Tá tudo empregado, ganhando uma fortuna. Tá bom, vamos lá, jogar do jeito que der. Ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. E tá tudo certo. É o que tá acontecendo, você entendeu? Quem se destaca no São Paulo? Os jogadores gringos. O Cuevas... tá jogando muito, tem o lateral direito, tem o atacante que é o Chaves, e o resto? Vocês o resto só tá enchendo vaga. Ué, mas deprê, a situação véio. Que o São Paulo vai enfrentar amanhã, mano, é meio deprê. O São Paulo tem que já chega amanhã lá. É o jogo? É. Amanhã. Tudo bem, perdendo de 2-0. Não ganhou nada que vale alguma coisa, mas... 2-0 não, 2-1. Não, mas tô falando, o São Paulo já sai perdendo de 2-0. Não, 2-1. O São Paulo tem que fazer dois gols pra igualar, Domingo. Consegue recuperar a fase. É. Não, por nada. Não, é se, São não, Paulo, se zero dá os caras. É porque o Juventude é fraco, é muito fraco. É, tá na Série C, né? É, então é muito fraco. A obrigação seria o São Paulo ganhar. Mas tinha que ter agora, vencido aqui já, a gente né? Nunca sabe qual é o São Paulo que vai entrar em campo, né? Porque o São Paulo faz um jogo fantástico, aí joga bem, aí você fala, puta, aí você vai lá, aí, tricolor e tal. No outro jogo você olha e você fala, meu Deus, cadê o São Paulo que jogou semana passada? É, não verdade. Dá pra entender... essa instabilidade do time. Eu acho que a instabilidade é em função dos jogadores, não tem como. Não adianta querer tirar leite de pedra. O que você achou da chegada do Marco Aurélio Cunha? Claro, pô, ele é um agregador, o cara é de clube, o cara é de grupo, o cara consegue trazer a torcida, fala as coisas legais dos adversários na hora certa, sabe tirar um sarro sem humilhar. Você entendeu? É diferenciado, é o cara que estava faltando. E eu tenho certeza que ele vai conseguir trazer jogadores à altura que o São Paulo merece, né? Porque não tem condições, ali está um apanhado, trouxeram um apanhado lá para jogar e o nome do São Paulo está sendo jogado no limbo. Porque o São Paulo, independente de qualquer coisa, sempre foi um time que teve seu destaque. Hoje não, hoje o time do São Paulo, ele é ridicularizado em todo lugar, né? Você entendeu? Você vê, a gente não consegue ganhar do Corinthians. Pô, o Corinthians. Ó, pegou esse cara, isso mesmo, hoje? Mano. Gela, gela mesmo. É, todo mundo tem seu freguês, né? Todo mundo tem seu freguês, gela né? Mesmo, gela mesmo, que o bagulho é louco. Acusa o golpe aí. Ah, mas é o último jogo, por exemplo, a gente podia ter ganho, né? Se não tivesse roubado. Então pode jogar bem, pode correr, ter se destaca. Roubado, chupa, otário. Acaba prevalecendo o quê? A vontade de tentar quebrar uma vitória, né? Ganhar uma vitória e tal. Aí os caras correm e tal, mas... É, a verdade é essa, eu não consigo ganhar o Corinthians, mas e quem é o Corinthians? Não é nada hoje, hoje, né? Você quando vai dormir, velho, você vê se o Corinthians não tá embaixo da tua cama, para, né? Fala besteira, é isso mesmo, mija bem. Vou falar mais, ó. Treme ganha aí, três aí, Otton. Ganha três, ver o Corinthians, ganha três aí pra falar com a gente, Otton. Vocês estavam falando de juízes, né? O Domênico falou do jogo do São Paulo no primeiro jogo. Pô, ele pede pro pai pra ver se o Corinthians não tá no guarda-roupa antes dele dormir. Jogo, pro São Paulo foi muito superior ao Palmeiras e não foi uma goleada por pouco. Agora, não teve mão do juiz ali. Mas São Paulo jogou bem pra caramba. Mas não goleada. Não. Mas era pro São Paulo ganhar dos três ali. Era sim. Era sim. O primeiro jogo contra o Palmeiras foi. Concordo com o São Paulo. Concordo que jogou melhor. Não, concordo que jogou melhor, que merecia a vitória. Mas golear, não. Não. Golear, que eu digo sim. Era os três. 2-0. Mudou o discursinho já? Agora. Lógico que mudou. Sustenta aí, seu vacilão. Aqui é nóis. Não teve mão de juiz. Eu tenho argumentos. O maluco é mó. Não teve mão de juiz. Volúpia. Como não teve mão de juiz, Getúlio? Ô, Getúlio, pera. Como não teve mão de juiz? Não teve. Para, Getúlio. Mais um fanático. Nossa senhora. O juiz erra diversos lances do jogo. Ele errou um lance crucial, foi falta. Errada, não na defesa. O time vai pro ataque, faz o gol, foi por causa da falta. Lógico mas que foi. Deus que ele tem durante todo mas o tempo. Mas é lógico que foi falta pro Palmeiras, não foi pro São Paulo. Peraí, não, Katsuki, não. Então tá. Então. É a opinião dele, Domênio. Não, mas não é, eu acabei de ler aqui, tá no gol.com. Não foi, o gol do Palmeiras foi gritante, foi um entendimento que, por Deus do céu, eu tava assistindo, e a gente tem um grupo que a gente brinca, que tem muito corintiano, palmeirense. Quando é de um lado, quando é de um lado, legal. Cada um vai ver do lado, velho. Olha aqui, a diferença é essa. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que quando o cara gosta e ama o time, é difícil. Porque quando é do lado do time dele, foi um errinho grotesco. Quando é do outro, nossa, foi um erro. Para, velho. Muda o resultado, ele mudou o resultado do jogo do mesmo jeito. Mas você quer comparar a faltinha na defesa? Teve erro. Palmeiras e São Paulo no primeiro turno teve um erro grotesco. O São Paulo ganhou de 1-0 e foi por causa desse gol. Não, Palmeiras não foi, e São Paulo, segundo turno. Palmeiras ganhou de 2-1. Foi um erro do juiz que deu 2-1 ao Palmeiras. Você acabou. Lance, e vou dizer uma coisa: o Palmeiras no segundo jogo, jogou muito mais que o São Paulo também. Foi trocando bola, fez uma tabela bonita, até cruzar a bola pro Ganso fazer o gol e foi 10, 15 segundos, muito mais depois da falta. Bom, enfim, mas o juiz erra mesmo. Agora vamos eu vou falar um negócio pra você. É momento sem parar, gente. Vamos embora. Vai, tem que mandar quanto abraço. Tempo... Chegou a sua hora, Getúlio. Tem que mandar abraço, que é momento sem parar. É papo. Ah, não, beleza. Vamos lá. Quero mandar abraço pra vocês aqui. Pra mim? Aberto, obrigado. Pra pra todo mundo aí que me diverte. Sombrinha que não tá aí hoje, né? Sombrinha, onde tá o Sombra? Pô, vocês, Sombra é um pé gelado do cacete. Eu tô sentado na porra da madeira. Fui assistir a porra do jogo do Barcelona. O Barcelona empatou. O Barcelona empatou. E o Messi saiu um machucado. Um abraço pra vocês. É um agora, frio, vou falar um negócio rapidinho, hein? O jornalista, eles pintam as coisas de tantas coisas, né? Você vê o Corinthians invicto no estádio dele, né? Pô, quanto aquele lance do juiz, os dois pênaltis, as duas faltas que o goleiro fez, contra o Figueirense que tava 1-0 e não expulsou o cara, contra o Cruzeiro que fez o pênalti, quase quebrou a perna do cara e não fez nada. Tá vendo? Então, seu Zé Ruela, pega os jogos do Corinthians, que o Corinthians foi prejudicado, pega lá contra o Vitória. Ah, para, mas é difícil, irmão. Mas é difícil, vai, mano. Pode gravar. Pega lá o jogo contra o Curitiba, pega o jogo contra a Chapecoense, seu vacilão. O Corinthians só não é prejudicado na Sul-Americana. Ó, esse é o tipo de argumento, ó, tá vendo? O torcedor, Domênico Gato, tem alguns deles que tem um déficit. Aí pega um jornalista imbecil, cretino, que gosta de querer tumultuar e fica, porque só o Corinthians é beneficiado, etc e tal. Mas aí pega um cara que muitas vezes não pensa, aí compra o discurso. Mas a pita amiga é um Corinthians, vai. Esse cara é um exemplo, tá certo? Tá aí, ó. É um exemplo. Foi, amigo, não foi, Corinthians. Ó, é mais fácil a gente debater um futebol, velho, com uma planta carnívora do que com esse cara aí. Você tá louco. Cada um tem sua opinião, velho. Você fala um monte de besteira aqui, o ouvinte não pode falar as coisas dele. CBF.com.br. Getúlio. Manda um abraço, Getúlio. Um abraço, obrigado, valeu. Tá. Falou, tchau, abraço. Falou, Getúlio, um abraço. Falou, meu querido, um abraço pra todo mundo aí. Vamos lá, este é o momento sem parar. Que não vai doar sangue ao invés de falar bobagem. Não falou tanta bobagem assim, vamos lá. Momento sem parar. Eu fui hoje. Você foi? Então teve uma campanha bem lembrado, viu? Okay. Não falou tanta bobagem. Olha aqui, ó, eu fui hoje, olha. Peraí, é momento sem parar, hein? O que foi? Não, mas rapidinho, viu? No momento, no hospital... Doar sangue é importante, mano. Não, mas uma campanha muito legal no Hospital Sírio-Libanês... Porque hoje, 21 de setembro, é o Dia Mundial da Paz. Vocês sabiam? Não. É? Mas hoje é o dia do radialista. Parabéns aos senhores. Parabéns pra você. Parabéns. E tem a campanha... A todos vocês também. Viu? Eu dou sangue pela paz. Sim. Foi lá no Sírio-Libanês, que a Diana Berezin organizou. E foram... É pra organizar a paz. Foram pessoas de todas as religiões, times de futebol, jogadores de vários times, torcidos de outros times, enfim, sabe? Pra mostrar a paz. Eu fui lá. Ah, isso é legal, mano. Aí tava no meu Instagram, eu tirei uma foto com o Sheik. Não, mas... chega jogador. Ah, mas não tem você deitado aqui, na maca dando sangue. Segura a plaquinha até eu faço. O Zé Elias tava lá. Mas aqui, cadê a marquinha no seu braço aí? Cadê o band-aid no seu braço? O Sheik Abdel Hamid Metawali e o Saad Abu Nimr. Aqui, ó, tá no meu Instagram. Não, mas você tirou a foto segurando a plaquinha. Mas cadê o band-aid no braço? Não, mas lá não dá pra tirar foto lá dentro. Não, o band-aid no braço, que aguenta que você doou sangue. Cadê? Tá frio. Não é, tá frio nada, ele foi lá pra segurar a plaquinha. Não, vou... Ele tem medo de agulha. Ele tem medo de agulha, velho. Jeito nenhum. Verdade? Eu não olho. É. Ó, eu não olho. Você já desmaiou? Não. Não, porque eu não olho. Vamos lá. Eu fico pensando em mulher e de olho fechado. Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segunda ligação, né? Alô? Alô, Domênico. Quem fala? É Flávio aqui. Ô, Flávio, tudo bom? Tudo. Flávio do que é o nome completo? Flávio Porto Soares. Porto Soares, quantos anos você tem, Flávio? Música com Porto. Eu tenho 28. Porto Solidão. Gessé. Tem aí. Gessé. Tem aí. O que foi? Não entendi. Tem aí? Lógico que tem. Aqui tem tudo, velho. Pô, como não tem? Nosso acervo aqui, velho. Olha, vou te falar. O dia que precisar virar chavinha e virar nativo aqui, velho. O Domênico tem tudo aqui. Isso não é nativa, não. Puta, olha, Porto Solidão. Nativa madrugada, opa, lógico. Porto Solidão e Nuvem Passageira do Hermes e Aquino. Hermes Aquino. Essas são sensacionais. Ah, eu sou Nuvem Passageira. É isso mesmo. Se um veleiro repousasse. Que coisa horrível, hein? Na palma da minha mão. Que depressão, hein, meu amigo? Sobraria com sentimentos. Olha lá, ouvinte cantando, ó. E deixaria. É o Benja, não é o ouvinte. Também tava. Pô, oh, agora põe Legião Urbana e dá uma corda aí. Olha a corda, ó. E agora? Nossa. Meu coração. Uma de uma. Domênico. Oi. Um cara sozinho num quarto, com um oitão do lado e um copo de uísque, ele faz bobagem ouvindo essa música. Peraí, que essa besteira, parte. Peraí, que essa parte bonita da música. Peraí. Falou bem. Só um minuto. Olha lá. Rimas de ventos e velas, vida de vento. E agora? O falsete. Ah, solidão! Nossa, é muito ruim. Pô, se o cara acabar de ganhar a Mega Sena, mesmo assim ele se mata, ouvindo isso. Não, você não fala isso. Flávio, música é linda, música é bonita, vocês estão loucos. Falando mal da música do Gessé. Saudoso, Gessé. Mas, são mas índio, você não véio. Toca na sua festa, velho. Por exemplo, o noivo casou. É pra ouvir em casa. O noivo casou. No carro. Ia tocar. Não, não vai tocar. Você sabe que não se vai. Se a noiva me pedir, eu meu toco. Você é pra ouvir em casa, mano. Em casa, no carro. Sabe como é que ela pede? Sabe, entregar o buffet a 5? 4h45, ela fala, solta essa música aí. É. O pessoal indo embora, vazar. Essa é ruim também. Tem coragem. Só das essa músicas é brasileiras mais bonitas da história. Essa é legal pra caramba. É bonita, é bonita. É linda, velho. Bonita. Eu sou nuvem passageira. Vai criticar? Não conheço, velho. Ah, não, legal é o Pardinho lá. Essa música é um épico, é épica. Como é que é o nome do Pardinho? Tô vendo, não sei qual que é o Carreira e Pardinho. Nuvem passageira. Pô, vocês estão atrasados. É. Eu sou nuvem passageira. Já foi! Escondi isso. Tá louco, viu? Isso aí é menos pior que a outra. Você fez tudo isso aí na rádio, cara. Conseguiu zoar, mano. Verdade, você viu o que você causou aqui, Flávio? Já acabou tudo, né? É o HD externo do Domênico, velho. Ô, mano, isso aí é menos pior, né? Flávio. É. Fala aí, Domênico. Vamos lá. E Flávio do quê? Flávio Porto Soares. Quantos anos, Flávio? 28. 2,8, RG. Ah, não tem jeito. O que que não tem jeito? Quem trabalha no Porto Soares pra caramba, velho. Ah, ah, sensacional! Boa, Cadinho! Salvou, cara. 10! Meu pai era estivador ainda. E qual pai? Era. Vai começar! Vai começar a sessão mentira, velho! Agora o pai dele... Tudo que eu falo, ele questiona, velho. Tudo é mentira! Se nossa, o pai, se véio. Fosse lenhador, ele ia falar, meu pai era lenhador. Ele é mentiroso. Ele nem sabe que é um estivador, seu olha, povo. Olha, trabalha no porto, chucro. O pai dele carregava um saco. Deixa eu falar um negócio. O que me deixa revoltado... Jogou óculos. Joguei. Vai quebrar? Vou quebrar, meu. É uma barbaridade. Ele já ganhou outro, já ganhou outro. Porque tá pra quebrar alguma coisa isso aí, velho. O que me deixa revoltado. Já ganhou outro. Fazer o quê? Tem uns que podem ganhar. Ai, nossa, ai, Simidão. O que me deixa puto com vocês, meus amigos de longa data nesse programa. O quê? que esse mentiroso, esse mitômano, esse mentiroso compulsivo, mitômano, fala essas atrocidades que fala e vocês não questionam. Eu já tenho ele executado há muito tempo. Você também é o seu peiteiro do cacete. Ai. Esse cara aí, ele é mentiroso, ele inventa história, ele não tem prova de nada e vocês não questionam. Ah, não sei. Eu não teria executado ele há muito tempo. Traz uma foto, tem foto do teu pai trabalhando. É que eu acho que é muito forte, tem a gente desmentiu o Mota assim. Tem foto do teu pai trabalhando, falando. Tem foto do teu pai trabalhando no porto? Tem foto do seu pai levantando um container com o dedo? Você tá louco? Pegando no saco? Você acha que naquela época os caras ficavam tirando foto do cara trabalhando dentro do navio, velho? Todo mundo tem uma foto de antigamente. Tá, você tem foto do seu pai no escritório. Lógico! Quê? Ah, é. A família já era famosa. Você não tem, doutor? Foto do teu pai trabalhando? Tenho. Tenho foto do meu pai, tenho. O que, que é isso? Trabalhando. Você não tinha foto do seu trabalhando. Pai? Trabalhando. Acho que tem sim. Landucci? Tem. Você não tem foto do teu pai trabalhando lá? Claro. Pô, no banco, ele faz gerente. Mano, você não tem foto do teu pai trabalhando? 29 anos, 10 meses. É uma coisa super normal trabalhando. Gente, não tem uma foto desse cidadão. Ele mente todo. Nem São Paulino ele é. E vocês acham legal. Olha, você pegou pesado com falou que gente, ele legal. Não sabia que era o Getúlio outro dia. Ele não sabia que era o Gassem. Ele não sabe quem jogou no São Paulo 92. A gente pode continuar. E você, Domênico? Eu? O que, que tem uma eu? Uma pessoa íntegra, idônea, nunca acredita nele. Pai, eu não falei nada, eu tô só ouvindo. Ô, você não acredita, Domênico? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo sua história. Eu não acredito nele, não. Acho que não. Ah, alguém te perguntou, Tom. Outro dia. Eu perguntei pro Domênico, quando perguntei pro seu. Se você me contar uma história, eu vou acreditar em você, porque você é meu amigo. Por exemplo, o Mota é meu amigo, eu vou acreditar nele. O dia que ele falou que gastou 3 milhões de reais até hoje em viagem, você acreditou? Não falei 3. Olha como ele viu, ele muda, pá. Você tava do lado, pá. Não falei 3, nada disso. Olha, não foi. Para, pá. Opa, seu lixo. Deixa de ser pagar pau. Não, pagar pau não, você tava do meu lado. Não, não falei nada disso. Você falou que gastou quanto? Não, não vou falar. Olha que mentira. Mas, assim, 3 milhões, mas não foi assim? 3 milhões. Mas fala. Juntando olha, tudo, é isso? Olha, é. O Ben já pode inventar as coisas. Eu inventei. Eu que sou mentiroso. Que ele já fez no total. Já gastei 3 milhões de programa. Eu sou. Ah, eu gosto de inventar. Mas o louco narigudo aí o Pinóquio. Mundo, né? Só se ele gasta o em Pinóquio fala e vocês acreditam. Só se enjuquei que ele vai em fim de semana, ele gasta 250 mil reais. Barcelona, já foi pra Portugal, Barcelona umas 2, 3 vezes. Portugal, Barcelona, Barcelona já foi umas 8. 3 milhões. Dinheiro. Só em Barcelona 8 vezes deve dar já uns 2 milhões. Morou em Portugal. Mas se você for pegar no avião, só de avião, de passar de avião, quanto que não dá? Morou em Portugal. Já fui pra Grécia, já fui pra Alemanha, já fui pra Itália, França. Itália, Alemanha, França, Inglaterra. Aí pede o passaporte. Um milhãozinho. Um milhãozinho? Um milhão é muito dinheiro, gente. Pede o passaporte com carimbo. Não tem. Vai falar que pegou fogo o passaporte. Tem, lógico que tem. O novo, vê os velhos com carinho. Então, mas geralmente passaporte velho, o pessoal da Polícia Federal acaba recolhendo. Ele não deixa você ficar. Então não tem como provar. A menos que você tenha algum visto que esteja vigente dentro do passaporte, você permanece com ele. Mas quando você vai dar entrada no novo, eles recolhem. Pergunta lá o aeroporto que ele desceu na Alemanha. O que é um absurdo, né? Gente, vocês acreditam em tudo. É seu, né? É seu, pô. É uma recordação das viagens que você possa ter feito. Ô, Flávio, vamos lá. E quer dizer, eu acho que recolhem também. Pois, não sei se. Tá bom. Qual que é o bairro? Eu tenho razão. Bairro, vamos ver se o Dom acerta aí, cara. É só não inventar. Jardim Vista Linda. Não entendi. Isso é verdade. O cara é o GPS. Fala de primeira, GPS. O GPS você coloca lá, o cara pá. Eu não ouvi o nome do bairro. Eu não ouvi, é uma Vista verdade. Linda. Jardim Vista Linda. Esse eu conheço, porque meus truta moram aí. Quem? Que truta? O Big, o Brown, os caras, tudo é desracionais. É super truta, nossa. Errou, cara. Acabou? Lá isso! Não, mas isso você não contesta, Domingo. Esse bairro fica em Pirituba, próximo à Avenida Mutinga. Mas tem um no Capão também, velho. É, o Google deu errado. Mas esse é de Pirituba. É. Mas aí Oba, não tem culpa que você foi direito, pro bairro errado. Falar nisso, um abraço pro Big lá do Rapa da Godoy. Quando que o Mano Brown vai vir aqui? Quero saber. Faz serviço errado. Quando que o Brown vai vir aqui? Não dá. O dia que o Rudy não tiver, velho. Ah. Ele não gosta do Rudy, velho. Ah, gosta sim. Acho que ele gosta. Falou que o dia que ele tiver, o dia que ele encontrar o Rudy, ele vai descarregar o que ele tiver na vai mão. Vai nada, você tá louco. O Brown é parceiro. O Brown. Imagina, se o Brown tiver com uma serra elétrica, eu sou fã do Brown, ele vai usar no Rudy. Ele imita ele porque é fã dele, ué. Inclusive, na segunda temporada do Tom, agora eu tô de Mano Brown. De Mano Brownson. Olha lá. Pede pra ele assistir, manda na um zap casa pra das ele. Celebridades, ué. Eu não tenho o WhatsApp. Passa pra mim, Benjamin, o WhatsApp dele. Quer? Hã? Acho que é melhor não. Qual que é o time, hein, Flávio? Ó, eu vou mandar primeiro um chupa pro Mano e dois pro Benja. Um pelo Flamengo e outro pelo Corinthians, porque ele não se decide aí entre quem ele torce. Ai, ai, ai. E outro pro Mano pelo Corinthians, porque nós estamos nojentos essa semana, Domênico. Sobe o hino do Verdão. Não, peraí, você falou que eu não me decido? É, você não se decide, cara. Que você olha flamenguista, você olha São Paulino. Olha a ferradura, olha, guarda a ferradura. Que você torce pra todos os times, né? Ele não, talvez ele não me conheça, acredito que ele não me conheça. Você pode me conhecer pela rádio. Agora, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Puta, velho, eu já tava no Morumbi vendo o Corinthians campeão muito antes de você nascer, bicho. Não, então, cara, acho que você não me conhece, não. Você. E quantas vezes você foi lá no Maracanã? Estádio do Flamengo mesmo? No estádio do Flamengo, não. No Maracanã eu fui várias vezes. Como fui no estádio. Tá. Sim, como fui no Parque Antártica ver jogo do Palmeiras, como fui no Morumbi ver jogo do São Paulo, como fui pra Barcelona, pra vários lugares. Eu gosto de futebol. Não, isso é legal. Eu também já fui várias vezes assistir jogo do Oeste, fui assistir jogo da Luzinha. Então. Mas nunca me peguei vibrando por nenhum deles, cara. Eu também não me pego vibrando. Eu tava lá no Mundial no Japão. Esse eu vibrei bastante lá. Tava lá. Eu tava lá na Bomboneira. Eu tava lá no Olímpico em 95. Vibrei bastante contra o Grêmio. Eu tava em 95 em Ribeirão Preto. Olha, se você quiser aí, eu te mostro uma lista de lugar que eu vibrei com o Corinthians. E tenho foto, viu? Tá intimidando o cara. E diferente de outras pessoas aqui, tenho foto, tem tudo pra comprovar. É, mas contra o Mengão ficou gritando aqui no outro dia. Quando o Flamengo foi campeão em 2009, você ficou gritando aqui. Olha, amigo, eu fui ao Maracanã, tive prazer. Gritou, a torcida é fantástica. Não tem problema nenhum. Então você não pode contrariar o cara. Você falar que uma torcida é legal... Mas você não pode contrariar o cara. Ele falou, você pegou se vibrando. Pegou ou não pegou? Se você não tem... ou não? Se você não tem personalidade, desculpa, então você que não tem. Eu não tenho problema nenhum. Levei meu filho mais velho ao Maracanã em 2009 pra ver o Maracanã antes de fechar. E fui ver o Flamengo ser campeão no último jogo, que tinha 90 mil pessoas. Pagou pau. Um dia você vai lá pro Maracanã conhecer. Eu já fui. É, mas era promoção da rádio. Vamos ver se consegue ir. Promoção da rádio. Vai lá ver. Pega um dia. Vai lá ver o São Paulo jogar um dia. Sem esqueminha. Vai lá. Eu 2000 tava lá. Com certeza você foi com esqueminha. Eu duvido que você ficou na arquibancada no meio do povão. Então o dia que você duvido. Então o dia que você encontrar o Sam e meu filho, pergunta onde você está. Em 2000, no Maracanã, que você você não ficou umas 5 fileiras perto do campo, não duvido nada. E também tem... Benja, para de pagar de povão, né, velho? Em 2000, eu tava no Maracanã com a minha mulher também. Você pergunta pra ela. Então para de pagar de viu, bobão? E eu não tava nem trabalhando na rádio ainda, bobão. Não tinha esquema, não. Eu tava lá na arquibancada especial com ela. Vamos sair na porrada logo. Agora, pega aí. Agora, fala qual o jogo do São Paulo que você foi entrar na rádio e sem esqueminha. Qual o time que ele torce, Domingo? Palmeiras. Tô esperando a briga. Ei, Marreco, fala aí quando foi o jogo do São Paulo que você foi sem entrar na rádio. Vai lá, pega se vibrando pelo Flamengo aí. Mas o ouvinte agora deveria agradecer. A gente nem sabe se é São Paulino também, não. Mas o ouvinte agora deveria agradecer o Mota. Nem sabe se você é corintiano mesmo, né? Eu sei. O ouvinte deveria agradecer o Mota. Vai ver se tá fazendo média com as duas torcidas. Prova pra caramba. Benjamin, gente, vamos lá. O Benjamin tava dando uma jorrada no ouvinte. Tava dando uma jorrada. Tava todo sujo, velho. Tava todo sujo, limpando o queixo, assim. Aí o Mota foi lá e chamou pra si a treta. Aí o Benjamin começou a disparar tiros contra o Mota. Aí o ouvinte ficou em segundo plano ali, baleado, caído, sabe? Não. Você tava perdendo, você tava sendo esmagado pelo Benjamin, velho. Não vi isso, não vi isso. Olha só, o que acontece, Flávio, não fui eu que faltei no trabalho, apresentei um atestado aí, alguma coisa na segunda-feira, porque não tive coragem de dar a cara a tapa aí na rádio pra defender seu time depois da derrota. Então agora você dá uma limpadinha no queixo aí e bate a bolinha aí, cara. Primeiro, diferente de você, eu trabalho. E eu não pude estar aqui na segunda-feira por causa de um compromisso. Eu tive aí um contratempo, acabei não conseguindo chegar na rádio. Mas eu não fujo, não. Diferente de você, que talvez não faça nada da vida, eu trabalho. Nossa, agora tomou outra jorrada, velho. Tomou outra jorrada, velho. Mas o que você faz? Saidinha? Não. Saidinha de banco? Não, que saidinha de banco? O expediente acaba às 4, velho. Não tem mais o que fazer depois. O cara é palmeirense, velho. Então por isso mesmo. Não tem palmeirense isso aí. Esse é outro time, fala. Eu não sei o que tá acontecendo agora com os nossos amigos aí, taxistas. Eu peguei um táxi esses dias, pedi pra descer na Casa Verde e me deixaram lá na frente do Itaquerão, cara. Não, o que é legal, viu? O que é legal é que a piada é nova, né? Eu acho que você precisa dar um F5 na tua... Você precisa dar um F5, Paquito. Dá um F5 na tua timeline aí, porque o negócio já tá feio, hein? Nova mesmo é falar que a gente não tem mundial, né? Isso aí é novo pra caramba. Mas isso é uma constatação de fato. Agora jogou. Jorrou em cima de você, mano. Isso é uma constatação de fato. É, eu entro diariamente no site da FIFA pra ver se tem mundial do teu time lá e não tem. Então não entra consta. No Instagram aí que não você consta. Vai ver. Não consta. Entra agora aí. Instagram, tá lá. Instagram não consta regulamento, não consta nada. A FIFA nos parabenizou. Instagram. Ô, Flávio. Instagram é uma rede informal. Olha aqui, ó. Daqui uns 6, 7 minutos mais ou menos, 8 minutos mais ou menos, pra ser mais preciso, o Palmeiras pega aí o Botafogo de PB, da Paraíba, né? Sim. E um time realmente, praticamente um segundo time do Palmeiras, praticamente não vai jogar nenhum titular que vem atuando, né? O que você acha desse jogo aí? O Palmeiras ganhou de 3-0, pode até eventualmente perder de 2-0, né? Ah, e o Palmeiras se perder, eu acho difícil, perder 3-0, vai pra pênalti. E se o Palmeiras, caso venha fazer um gol, o que geralmente acontece, o Palmeiras só por 3 vezes, parece que não fez gol aí nesse ano, né? É, em um jogo. Então, praticamente, pode ser que faça um gol. Fazendo um gol, aí obriga os caras a fazer 5. Aí fica difícil mesmo, né? O que você acha? Eu acho que esse jogo vai ser um jogo fácil, Domênico. É, cabe mesmo a colocar os reservas aí pra gente fazer realmente teste em alguns, ver quem realmente merece aí substituir os nossos titulares. É, penso também que pra esse jogo aí não, o Palmeiras não vai precisar se esforçar muito não, cara. Tomara. Vai ser 2-0 fácil aí e bola pra frente. Tomara, porque aí dá sequência, vai pra quartas de final, né? E sim. O Palmeiras buscando aí o bicampeonato, né? O bicampeonato ou o tetracampeonato, eu diria. Né? Porque o Palmeiras já tem 3, né? Mas é o bi seguido, né? Que eu digo. Na sequência, sim. Né? Na sequência, isso. Né, RG? Acho que talvez, eu não vou lembrar, mas acho que seria a primeira vez que um time conquistaria por duas vezes seguidas a Copa do Brasil. Mesmo porque, também tem que ser levado em conta isso que eu vou falar agora. Há um tempo atrás, acho que pouco tempo, não muito, os times que disputavam a Libertadores não podiam disputar a Copa do Brasil. Então quando você ganhava a Copa do Brasil, você ia pra Libertadores e não buscava, não tinha como você buscar o bicampeonato. Sim. Não tinha, né, RG? Mas acho que de 2014, se não me engano, ou 2013, acho que foi 2013, que você no saía. Ano seguinte... É, porque o Palmeiras ganhou em 2000 e... Foi 2012 o Palmeiras 12, ganhou. Né? 12, né? 12. No ano seguinte já mudaram. No ano seguinte que foi 2013, é isso mesmo. 2013, 2014, 2015 e esse ano. Então aí mudou. Aí o time que ganha, ele tem a chance de conquistar o bicampeonato. Mas até agora nenhum desses times conseguiu, né? Mas é a possibilidade que existe. Tem que quebrar esse mito aí mais uma vez, né? E ó, só uma informação importante aqui também, ó. A Polícia Federal não recolhe o passaporte antigo. Fica não, com mano. Você, não. Ah, é? Ah, é uma boa isso daí. E aí, Matias, legal. Vamos provar. Não, pensei, não sabia que você falou. Que você realmente eu achei que recolhesse. Mundialmente. O Mota ficou quieto, lá. Não, gente, é um puto no mentiroso. Você acha que ele tem prova de alguma coisa? Ó, mas, ó, o passaporte é legal você guardar no time. Só escuta um minutinho. É, nessa parte aí eu concordo totalmente com você, cara. Como o cara veio de Lost, cara, não existe assim, um Lost? Registro, não existe nada... É que não tem. Nunca viram uma foto dele, nunca viram um familiar. É, isso aí eu acho difícil mesmo acontecer com uma pessoa. Ai, ai, ai. É, mas, ó. É, alô? É, isso aí você resolve fácil, tá ok? Você é uma arma e dá um tiro na têmpora, porque ele não vai ter dor. Aqui atrás ele cai tranquilo e vai tranquilo, tá ok? Que é boi agora? Dá uma porrada na cabeça e mata o peso de boi ele tem. É, talvez. Nossa, não. Bom, então tá bom. Ô, velhinho, quer mandar abraço? Manda abraço aí que estamos no momento sem parar. Vamos lá. Bom, eu queria mandar abraço aí pra todo mundo do futebol de domingo aí, Pirituba, time Império Pirituba, de futsal. A todos da Futiliga aí, que eu sei que ajudam vocês aí nos eventos de vocês e marcam os nossos jogos Ricardo. Também. Ricardo. É, mandar pro amigão aqui, a Dilson, que tá fornecendo a carona amiga pra volta pra casa agora, depois do trabalho. Legal. E a todo Bandeira mundo aí 3 da nossa grande rede, família Walmart aí, que são as pessoas que estão trabalhando todo dia duro aí pra fornecer produtos pra nossos clientes. Jabazeiro, você é dono do mercado, tio? Tá bom, velho, um grande abraço, do obrigado. Do mesmo jeito que você faz a propaganda Jabazeiro, da rádio, paga onde... pau. Ai, isso, mano. Que isso? Ah, não, eu desligo na cara mesmo, não pagou. Não pagou? Como não pagou? Você quer, tá fazer, quer fazer propaganda não, no teu mercado? Deixa o ouvinte no ar. Liga aí. No departamento comercial que conversa com todo mundo. Você tá maluco? Jabazeiro, puxa saco de patrão. Mano, menos, mano. Quer ver? Vou desligar mesmo, desligo mesmo. Tchau. Continua falando, aí, ó. Não, você não pode desligar o ouvinte. Não, senhor, volta o ouvinte aí. Volta lá. Maluco. Fala mais alguma coisa, velho. Se despeça. Ó, fala, fala. Fala, fala. Manda seu chup e tchau. Vai. Fica nervoso, não. Vai, tá cara, bom, tá bom. Você... Ó. Aí, nossa, que pena. Não, não, para, tá desligando, isso. Não tá legal isso aí, não. Tá fazendo a escola do palhaço. Ai, Domênico Gato, a melhor invenção do homem foi o botão on-off. On-off. Então tá bom. Um tchau. Abraço pra você, meu velho. Um abraço, falou, valeu. Falou, cara. Tchau. Tudo de bom. É isso aí, esse é o momento sem parar, que funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, hein? Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser... Alô? Alô? Quem fala? Alan. Ô, Alan, tudo bom? Tudo bom, Dodô. Bom, Alan do quê? Alan Santos Paiva. Tá certo. Quantos anos, Alan? 41, Dodô. 4.1 RG hoje. Você prefere o quê? Não sei o que você tá falando, RG. Você prefere Alan da ovelha ou Alan do carneiro? Sensacional! Boa, RG. Quem você prefere? Bota! 10, sempre 10. Boa, puxador, é nóis. E o bairro? O bairro, eu já vi o Benja lá. Já viu lá? É, Itaquera, Benja. Ah. É nóis, pô, o grande Jacu Pêssego. Deus me livre, amigo. Duas vezes já no estádio lá, Benja. Aviso... Aí nem preciso falar o time, né? Lógico que não. Coringão. Legal. As pessoas me veem lá agora. Tem um aí que fala que vai no Morumbi que nunca ninguém viu. Ô, amigão. Fala aí, mano. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá hoje bom. É vitória do Coringão, mano. Pô, assim espera, hein? Tem certeza? Quanto? Você tem certeza? Jogar essa zica pra fora aí. Assim espera, hein? Ah. Se o time... Eu tô aqui no Bom Retiro e tô saindo daqui Fonsa pra ir no estádio. Que rua que você tá aí no Bronx? Aqui eu tô na Mamoré, eu tenho uma loja de máquina aqui. Trabalhei muitos anos no Bom Retiro. Ah, é? Saudade, Rua da Graça, Correia de Melo. Então, eu tô quase na esquina com a Graça, com a Mamoré. E avisar aí pra quem não sabe a história, porque tem gente que não conhece a história do clube, mas eu conheço do meu. Fomos fundados aí no Bom Retiro. Boa Cônego, claro. Isso aí. Você tem, você tem loja de máquina? Máquina do quê? Máquina de costura. Ah, no Bronx, né? Overlock. Negócio Lock, seguinte, reta, galoneira. Negócio seguinte, se o Corinthians hoje for jogar no como jogadores, vamos ver como é que os jogadores vão reagir, né? E vem o Fábio Carilli tá aí, que era auxiliar do Tite, trabalhou com o Tite muito tempo. Será que dá tempo já de mudar as coisas para hoje, ô amigo? Porque eu perdi pro Palmeiras domingo. Dá pra, pelo menos um gásinho aí no jogador vai ter, viu? Porque o Cristóvão, o problema do Cristóvão, o grande problema dele para mim é... Ele fica lá, não esboça uma reação, sabe? Não tem aquela fibra, não demonstra aquela vontade, entendeu? Eu acho que ele transmite isso pros jogadores, entendeu? É isso. E outra, mano. Esse jogo vai ser do Carilli, hein? Eu sou a favor sempre de ter um técnico renomado no comando da equipe, porque quando você tem um grupo que já não é tão qualificado assim, que olha pro banco e vê o Cristóvão, sabe? Com aquele semblante aí de motorista de peru escolar, sabe? Bem tranquilo, sereno, sabe? Que não grita. Tudo bem, é um perfil que o cara tem. Eu acho que o técnico também, muitas vezes, não precisa ser aquele cara que fica esbravejando à frente do banco de reserva ali pra começar a ser respeitado pelo grupo. Mas o grupo espera sempre um algo mais, sabe? O grupo tem que descer pro vestiário acreditando, falando, pô, agora o treinador vai passar alguma orientação aí que faça o time mudar de postura. E muitas vezes não era isso que a gente via no Corinthians. Por mais que eu entenda também que o time do Corinthians merece sim ser reforçado pro ano que vem, e que o Cristóvão não é o responsável por essa fase, somente ele, quer dizer, o responsável pela fase do Corinthians, que hoje é uma fase que não inspira muita credibilidade, não inspira muita confiança, mas o Cristóvão ele poderia ter feito algo melhor do que ele fez. O Cristóvão é um técnico que sempre quando precisou mexer no time, deixou muito a desejar. É um treinador inseguro, é um cara que não tinha convicção das escalações que ele utilizava. Aí vai falar, mas o elenco do Corinthians não é qualificado? Na mão do Tite era e na mão do Cristóvão não? Basta pegar o retrospecto do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Desde o momento em que o Cristóvão assumiu, que ele pegou ainda um rabicho ali, tá certo? Um resquício do trabalho do Tite. Até o momento que o Corinthians ele tá classificado hoje na quinta posição do Campeonato Brasileiro. E se a gente analisar somente o segundo turno, tem a campanha aí, acho que é a 13ª ou 14ª do retorno. Então isso prova o quão incompetente o Cristóvão se tornou no comando do Corinthians. Acredito eu também, volto a falar aqui, não é para desespero, o time do Corinthians ele vem numa crescente, aí desde 2008 para cá o Corinthians vem atropelando geral aqui no cenário nacional, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Recopa, o Corinthians ele vem ganhando inúmeros títulos ano após ano. Só que, esse ano, a expectativa é que o Corinthians poderia sim brigar novamente pelo título brasileiro. os jogadores saíram, beleza, acontece. Não vou criticar a diretoria pela saída dos jogadores, porque muitas vezes os caras forçam a barra e querem ir embora. Mas eu acho que poderia sim ter sido reposto, pelo menos repostos, alguns jogadores aí que estão fazendo muita falta. Pelo menos, ó, três são fundamentais para o ano que vem. Um zagueiro top de qualidade, um meia de qualidade, aquele cara que vem para resolver e fala, deixa que é comigo, e um centroavante. O Corinthians precisa ter um homem gol. Não dá para ficar dependendo aí dos jogadores que lá estão, né, mano? O Luco, o Romero, o Gustavo, com todo respeito a eles, mas o Corinthians precisa de um camisa 9, aquele cara que a torcida fala, ó, esse é o 9. Você quer o Ganso ano que vem, mano? O Ganso é um bom jogador. O Ganso é bom jogador. Não, só pra lembrar, o Ganso... O que aconteceu com o Ganso? Não posso falar porque você paga imposto, você não pode criticar. Mas no clássico espanhol do Sevilha contra o Betis, que é um clássico que pega, o Sampaoli não relacionou o Ganso, segundo o Sampaoli, por deficiência técnica. É, ele tem o perfil do Cristóvão também. Ah, o cara que não... tem uns times monitorando o Ganso. Né? Se o Ganso... Já tô monitorando. Mas, velho, o Ganso é bom jogador. Nesse meio campo do Corinthians, o Ganso amputar o pé e tiver que jogar daqui duas horas, ele joga. Mas agora, né, mano? E depois, pra frente? Aí o cara senta aí e fica olhando o jogo, aí não dá. Não tem o perfil do Corinthians, não. Eu não gostaria do Ganso, não. E técnico, velhinho? Mano, não sei se você concorda. O Corinthians devia atrás do Lucas Lima. A diretoria... E Lucas tinha Lima? Que na hora de contratar, ver esse perfil do jogador. Não tá jogando nada lá. Pô. Jogador mais com vontade, com pegada, entendeu? Tem que... Esse perfil, o corintiano gosta, entendeu? O cara pode até não ser tão bom, mas o cara tem que demonstrar vontade. Esse Gustavo aí não é grande coisa, não, mas... Pelo menos o cara se empenha, é carinho, tem vontade. Então dá até pra você torcer pro cara dele. Não, desculpa, eu vou discordar de você. Aí eu já prefiro um bilhão. Olha, são posições diferentes, mas um bilhão de vezes o Ganso. Os caras são loucos. Aquele cara lá, que tá no Flamengo, como que é o que tava no Santos lá? Diego? Como? Diego? Não. O Alan Patrick? O centroavante lá, o... O Leandro Damião. Damião. Pô, o jogo do Damião aí no domingo, ele perdeu também umas 300 bolas e ruim. Um gol na normal, cara. Voltou ao normal, pô. Ué. É, então. Só também é que assim, quando tá no Corinthians, as coisas também é mais difícil. E outra coisa, hein, Dodô? Essa é pra você. Se tirar o Corinthians da história do Palmeiras, só sobra pra vocês a Série B. Que é a gente que faz vocês, viu? Que essa vitória aí que vocês têm aí, essa eliminação da Libertadores, tudo isso daí, sem a gente, vocês não tinham nada. Ah, então chupa. Então chupa. Você já disse que é freguês nosso, não precisa falar mais nada. Não, chupa. Não é questão de ser freguês. Não, você acabou de falar. Admitiu, você admitiu, filho. Você admitiu, chupa. É. Chupa. Chupa, e vocês existem. Pagou o papo do domínio. E vocês existem, então aí, então chupa. Então chupa. Então tá bom, eu tô feliz. Se é isso que sobra, tá ótimo, não tem problema nenhum. Chupa. E outra, chupa. Tem que ser campeão também. Não perguntei. Chupa. É ano, seis pontos garantidos. Hoje os caras estão espirrando. Pode chupar. Eu tô feliz. O Corinthians entrou no ar e falou que nós fazemos a alegria deles, cara. Olha isso, cara. Ô, Joe. Você ouviu errado. Não foi isso que ele disse. Tá gravado e eu vou repetir amanhã. Não foi isso que ele disse. Vai ter replay, você vai ver só. Não, Domenico, ele falou que vocês só existem por causa dele. Então, porque nós só temos alegria em cima deles. É por não, isso, não foi isso que ele exatamente, disse. É por isso sim, por isso ele sim. Ele disse que o Palmeiras, sim. Ele disse que o Palmeiras aí só é o Palmeiras de hoje. Não falou nada. Graças ao Corinthians, isso é normal. Ouvi bem e é freguês e chupa. Isso, não é freguês, a questão não é ser freguês. Freguesão, freguesão. De carteira assinada. Espera um minuto, só um minuto, senão não dá pra falar. Mas ele tá contestando o cara. O que ele tá falando, não é isso. O negócio é o seguinte, qualquer time grande, por exemplo, o Real Madrid, ele depende do Barcelona, assim como o Barcelona depende do Real Madrid. Se você for lá na Argentina, o Boca só é o Boca, porque tem o River lá e tem outros adversários que engrandecem ainda mais o clube quando ele começa a vencer, quando ele começa a disputar. Mano. É isso o contexto que o ouvinte quis utilizar. É que vocês gostam de deturpar muitas vezes o que o ouvinte fala. Não, ele quis dizer que o Palmeiras só existe. Valeu! A única glória do Palmeiras é ter ganho do Corinthians. É isso que ele falou. Ficou bem claro, o RG ouviu. É isso aí. Tá vendo, mano? Não adianta defender o cara. Não adianta defender que não adianta. Não é nada disso. Ele quis humilhar. Tomaram nada. Manda abraço, Ana. É momento sem parar. Vamos lá. Momento sem parar. Um abraço pra todos vocês aí, tirando a rivalidade, eu admiro o trabalho de todos vocês aí, de todo mundo que está aí. Um grande abraço, sempre fico aqui na escuta. Fico até um pouquinho fora do horário para ouvir o programa tranquilo aqui, enquanto está fechado, para poder ouvir vocês aí. Valeu pelo programa mesmo. E tamo aí, hoje é Coringão 3-0. Então tá bom, falou Alan, um abraço, obrigado pela participação, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu, tudo de bom. É, meus amigos, esse foi o momento sem parar aqui, hein? E já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução, hein? Por exemplo, vejam o que representou paz e amor para a liberdade em uma geração. Ou, por exemplo, No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí. É, meus amigos, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o seu Sem Parar, então faz o seguinte, olha, você vai trocar aquelas caixinhas que estão no teu carro lá por esse adesivo moderno, que inclusive está passando no site da Energia agora, você que está visualizando as imagens, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá vendo ali, ó, o cara colocando ali direitinho o adesivo, olha que legal, cara, esse adesivo vai deixar o seu carro mais bonito e, o melhor, vai deixar o seu carro com mais praticidade, você vai ter mais comodidade, essa é a palavra, e é isso que você vai ter, cara. Se você ainda não tem, bom, você tá esperando o quê? Pra fazer o seu, cara, corre, procure uma das lojas do Sem Parar aí, troque ou adquira o seu Sem Parar, tá bom? Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97, também vem em nome aqui de Buscapé. Arrasa preço Buscapé, descontos de até 60%. Buscapé.com.br. É, meus amigos, também aqui em nome, deixa eu ver aqui, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora o Benjamin vem falar de Esser. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Horn e pra toda a família Esser. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Também vem em nome aqui, senhoras e senhores, de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também aqui em nome de Esser, construindo com valor. E agora o Mano vem com um recado legal. Vai falar de KFC, mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Tão bom quanto comemorar um gol no futebol é morder aquele franguinho crocante por fora e macio por dentro, né não? Não acha, rapá? É, nossa senhora, um franguinho agora seria espetacular. Sensacional. Eu tô com uma fome fantástica. Nem me fala, hein? Então, amigão, por que você ainda não provou o frango do KFC? Só no KFC o frango é 100% peito de frango de verdade, cara. Não é aquele negócio triturado que o pessoal amassa assim, passa uma farinha assim, frita. Não é não, cara. No KFC é 100% peito de frango de verdade, tá legal? E é o melhor frango do planeta. Peça o Super Bites e você vai ver que nada se compara, Domênico Gato. Ou quase nada. É gostoso como Bites, só vê um gol do seu time de coração, né? Ou então ver o seu time de coração vencendo. Verdade. Ver o seu time de coração ganhando um campeonato. Aí é top demais também. Então vai lá, amigão, no kfcbrasil.com.br para achar uma loja perto de você. Peça o seu Super Bites e entenda porque todo mundo fala que o KFC tem o frango mais gostoso do mundo. O frango mais gostoso do planeta. É no KFC. Tá na cara, né? Boa, mano. É nóis. Seu Estádio 97 aqui em nome de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Quem me chamou aí? Eu. Ô, vovó. Quem me chamou? Fala, vovó. Boa noite, Benja. Começou o jogo, ô, vovó? Já. Como tá o jogo aí? Fala aí, vovó. Você tá assistindo? Parmeira e Botafogo da Santana de Parnaíba. Quantos minutos, vovó? 10. 12, 51, 12. 52. Não, não precisa. Tá ótimo. E aí? O Rafael Marques quase fez um gol, mas o Botafogo na Parnaíba, de Santana de Parnaíba também. Santana de Parnaíba. Não, de Paraíba. Paraíba. Vovó. O Edu Dracena deu uma rabiscadinha na bola. Ah. Aí aquele, lembra Dracena, aquele centroavante, o Ale? Sei. Quase fez o gol. Quase fez o gol, é. Mas então, tá o Parmeira bom. Tava melhor até agora há pouquinho. Então tá bom, vovó. Vai monitorando o jogo aí e vai contando pra nós, tá bom, vovó? O que é monitorando? Olhando, assistindo. Ah, vovó. Tá? Então é o seguinte, vamos ver aqui as mensagens que chegaram pelo WhatsApp do programa do estádio. 943530150 é o WhatsApp pra você mandar a sua mensagem. Vamos ver aqui algumas que chegaram, vamos ver. Aí, mano, tá sentindo um cheirinho de gambá queimado? Jogo no Itaquerão, certeza de eliminação, hein? Rafael de Barueri, abraço. É, a única coisa que eu senti queimada aqui é o cheiro da tua rosca. Que isso? Palhaço. Não, não faz isso. Muito violento hoje. Muito violento. Mas que é isso, mano? Testosterona, mano. Tá lá em cima o bagulho. Mais mensagem. E aí, Dodô, queria falar que esse Benja aí é muito chato. Adoro vocês, Motinha, Mano, RG. É. Pessoal aí, gente boa, menos palmeirense. A avó fala que eu vou levar todo ela mundo pro estádio, porque lá na palestra só tem palmeirense gato. Vai, Palmeiras! Boa. Eu prefiro ser o você, Benjamin. Ah, ela que se dane. Eu prefiro ser a mulher não gosta de mim. Você quer que eu faça o quê? Eu vou me matar hoje. Eu prefiro ser odiado do que ter dó. Que alguém tenha dó de mim, que toma me odeia, essa, fascistinha. Toma não. Essa. Fascistinha. Ah, pô. Vamos lá outra, mais. Gosta do Mota, prefiro que não goste de mim mesmo. Vamos mais. Coitado do Mota, mano. Aí que se dane, ele vem pra cima de mim, você não fala nada, né? Quando eu reajo, você fala. Nossa. Mano, meu amigo, de você não vou ter dó, não vou ter dó. A torcida do seu time grita cocora, cocó. Que coisa, hein? A torcida do Corinthians, ela grita cocoricó quando precisa pedir uma informação pra sua irmã. Ah, não, irmã não. Merece repetido, meu. Ah, bonitinha, amor. Foi legal, quando pra caramba. Quando a torcida precisa pedir alguma melhor informação pra sua irmã, precisa cacarejar justamente pra cara entender. Sem ofensas. Cartão. Sem ofensas. Vamos lá, nem repetição, velho. Boa tarde, amigos. É o Daniel. Ô, Dodô, estão roubando pro Palmeiras mesmo. O Palmeiras jogou duas vezes em casa contra o Corinthians, pô. Não é um jogo fora e um dentro de casa? Aí tá roubando mesmo, né? Um abraço aí pra vocês, bom programa. Valeu. É, ouvinte inteligentíssimo mandando mensagem aqui, vamos lá. O Estádio 97, aqui é o ex aqui do Jardim Guarani. Os palmeirenses, um bando de porco e sem mundial. Olha, se vocês continuarem em primeiro, vão comer lama, vão comer tudo que é nojeira. Como é que pode deixar um menino... Moleque ligeiro, mano. Como é que pode? Retire o que eu disse, viu? Esse menino... Moleque ligeiro, mano. Nossa, velho. O menino que tá aí... Como é que pode um menino de rua ter telefone? De rua. Furico, é verdade. Ah, deve ser. Um menino jogado. Mas isso não, você tá falando, tem esse nexo. Esse garotinho deve estar na rua. Isso aí foi o pai que ensinou, velho. O RG acabou de mandar um WhatsApp. Moleque mó ligeiro, mano. O cara tá pedindo dinheiro no semáforo com maquininha de cartão. É tão melhor que a gente, né? O cara falou, eu só tenho cartão. Então, ela falou, não, pode deixar problema. Que eu tenho uma maquininha. É, putz, a vida, vou dizer, viu? Não é fácil a coisa, não. Vamos lá, mais uma mensagem. Aí, rapaziada do Estádio 97. Aqui quem fala é o Cadu Tumulto de Osasco. Ah. E eu gostaria de saber do Benja, quem é que passa mais credibilidade? o fax do Mundial de 51 do Palmeiras ou o diploma universitário do Mota? Um abraço a todos aí, boa noite. Gente, o diploma do Mota não existe. Como assim? O Palmeiras ganhou o título. O Palmeiras ganhou o título. Se é mundial, como o diploma não existe? Aí eu já não sei. O Palmeiras ganhou um título. Já o diploma lá da Faculdade de Belas Artes, que até hoje não vem, a gente sabe que isso não existe. É, o Benjamin sabe que nós ganhamos. Não, vocês ganharam o título. Lógico, então, se é mundial ou não é? Claro que é, Beijão. É, a FIFA não falou. Foi considerado o primeiro mundial. Falou todo o jornal saiu. Instagram, o jornal saiu. Alô, porra. Falou no ofício, o Jornal Nacional em 89. Mas e o diploma? Saiu aonde? O Jornal Nacional de 89 deu que o Leonel Brizola tinha perdido a eleição no Rio, lembra? Ah, você tá falando do Bond? Do William Bond? Não, foi o Jornal Nacional. Mas tem um ofício que eles mandaram, Beijão. O Brizola ganhou. Não faz igual o Maninho, vai. Não tô discutindo isso, gente. A pergunta era do título ou do diploma. Olha, eu acredito em mula sem cabeça, mas não acredito no diploma. Não, mas isso existe, eu já peguei carona uma vez. Eu acredito em unicórnio, mas não acredito no diploma do Mota. E Pegasus? Pegasus eu acredito. Eu acredito em Saci Pererê, mula sem cabeça. E sapo que fala russo. Acredito. Sapo que faz o quê? Fala russo. Ele fala coache em russo. Kwachowski, Kwachowski. É o Sapovski. Olha, só um constatamento aqui. Oi, constatação. O Barcelona tem o trio ICQ. MSN. E o Palmeiras tem o ZZZ. Porra, vai começar. Cleito Barrios e Rafael Marques. Tá dando um sono, viu? ZZZ? Olha a rapidez dele. Essa aí tem que dar o crédito aí. Essa aí não é tua. Essa aí foi, do Motinha, velho. Motinha que falou. Essa agora tem que dar abraçador. Eu não lembro dele ter falado. Quando o Mota tem razão, o Mota tem razão. Mas ele não falou. Essa aí o Mota falou isso, hoje Motinha. No ar. Falou no ar? Falou mesmo. Falou, Motinha. Oi. É, só aproveitando pra passar também um jogo importante da Copa do Brasil que tá acontecendo aí. Ponte Preta e Atlético Mineiro, velho. O Atlético tá perdendo 1-0. Aí, gol do Roger, cara. A Ponte não tá fraca, não, velho. Tá feia. A Ponte Preta tá vencendo aí em Campinas. Lembrando que o primeiro jogo lá no Mineirão foi 1-1. O Atlético tem que correr atrás agora. O Atlético agora aí, ele precisa empatar o jogo aí, pelo menos pra levar pros pênaltis. Mas do jeito que a coisa anda aqui, Domênico Gato, não tá sei. Tá feia não, a coisa, hein? É? Tem que ganhar quanto? Quanto tem que ser? 1-1 vai pros pênaltis. Porque o primeiro jogo lá foi 1-1. E tá 1-0 pra Ponte. Difícil, hein? O Atlético Mineiro pode ser que passe por maus bocados aí, mas. Só lembrando também, Domênico, que na Copa do Brasil, essa próxima fase agora, estamos nas oitavas. A próxima fase será as quartas, que também será sorteio. Tudo sorteio agora, né? Não. A partir da semifinal, na próxima fase aí, que haverá um sorteio para os confrontos. Já tem aí já desenham as chaves ali para que na semifinal. Pensei que era tudo semifinal e final, agora você vai respeitar o que tiver desenhado nas quartas. E a final não tem gol fora, né? Aí, Domênico, tem gol, Domênico. Domênico. Tem. Hã? A Copa do Brasil tem, o que não tem na Libertadores. Tem gol, Domênico? Opa, tem gol. Aí, ó. Ah. Não, era só pra te assustar. Tem gol não. Vai lá. E jogando também, Grêmio e Atlético. Aí, peraí, é evidente que você falou besteira, não é? Então toma um cartão vermelho pra você. Ah, vermelho! Informação errada causa um prejuízo muito grande. E só lembrando aqui também, Domenico Gato. Informação errada pro ouvinte, é isso que acontece. Pra quem possa achar que o Atlético Mineiro tá com time misto ou reserva contra a Ponte Preta, aí pensando que o Atlético possa estar prestigiando e privilegiando o Campeonato Brasileiro. Certo. O Atlético Mineiro tá com uma formação titular aqui dentro do que eles podem utilizar. O Vitor é titular. O Carlos César agora vai passar a ser também, porque o Marcos Rocha se machucou, só né? Só o Fred, né? Que não... O Fred não pode jogar porque ele já jogou pelo Fluminense. Mas aí tem, ó, Leonardo Silva e Erazo são titulares, o Fábio Santos é titular, o Rafael Carioca e o Junior Urso Robinho, também são titulares. Tá todo mundo, o Otero e o Robinho também são titulares. E na frente tem o Cleiton e o Lucas Prato. Dois desfalques parecidos, né? O Fred não pode jogar hoje pelo Atlético porque... Será que ele está com medo da Copa do Brasil? Está com medo ou receio de perder essa vaga aí? O nosso Fred, o Gustavo, também não pode jogar. Nossa, porque ele já jogou pelo Criciúma. Lembrando que está desenhando. Quem vai fazer mais falta? É isso que eu ia perguntar. Ah, sem dúvida nenhuma, o Gustavo. Porque se desenha, né? E o Atlético Paranaense e Grêmio, que também estão jogando 0-0, também é um joguinho duro pro Grêmio, né? Esse primeiro jogo aí foi 1-0 pro Grêmio. O Grêmio ganhou fora, não foi? Não lembro. O Grêmio ganhou 1-0. O Grêmio ganhou 1-0. No Paraná, o Grêmio ganhou 1-0. Agora, se desenha. Aquele jogo que o Douglas botou a bola de calcanhar, não foi? Qual? Foi. O Douglas deu uma bola de calcanhar pra fazer o gol. Foi esse mesmo. Expulso, trouxa. Quero dizer que se desenha aí quatro times que já praticamente, não vou dizer que já seguraram, porque tem muito campeonato, tem 12 rodadas, mas parece que esses quatro times estão encaminhando a vaga aí da Libertadores, essas quatro vagas, RG. Porque o Santos já abre 4 pontos pro Corinthians. Claro que tem 12 jogos, dá pra acontecer muita coisa. Mas estranho o Atlético jogar com o time titular, viu, Mano? Por que estranho? Esse negócio parece uma priorização de uma Copa do Brasil pra ganhar, né? Não, mas ô Domênico, time grande, desculpa, eu acho que eles têm que colocar o elenco titular nas duas competições. Ah, tem que ir. Eu acho um baita absurdo. Por exemplo, os caras com essa frescura. Então, vou priorizar o Campeonato Brasileiro. Ou vou priorizar a Copa do Brasil. O Santos, ano passado, ele abdicou de um campeonato que foi o Campeonato Brasileiro pra focar na Copa do Brasil, achando que venceria o Palmeiras. Tomou uma guasca, velho. Mas, por exemplo, o Palmeiras, mano, você hoje, se você fosse treinador, você colocaria o titular? Não, o Palmeiras não, porque, primeiro, o Palmeiras ele tem elenco. Segundo, ele construiu um placar aqui que tá com uma folga enorme contra um adversário que teoricamente é mais fraco. E o Atlético não? O Atlético não. É o Atlético ele capengou no primeiro jogo, ele já empatou em casa, ele tem a obrigação de tentar reverter tem que o placar ganhar agora. Da ponte, agora o Palmeiras, ele tá numa situação confortável. Assim como o Cruzeiro também, diante do Botafogo. Também, né? Também tá numa situação confortável. 5x2, né? Foi. 5x2 o primeiro. O primeiro jogo foi no Rio. Foi onde? Fora? O primeiro jogo foi no Rio. Palmeiras foi pra lá pra rodar o time. E administrar, velho. Entendi. Um resultado que, pô. Tá, um outro time que construiu um placar aí elástico foi o Inter. O Inter meteu 3x0 no Fortaleza também, no jogo. Praticamente já elimina, né? Tá praticamente decretado aí agora, a passagem não, do Inter. Tem que ir pro pau. Se não, tem que ir pro titular, né? Eu também acho. Tem que ir pro pau sempre. Vai disputar os dois, velho. Então tá bom. Vai passar aí, então. Olha só. Meus amigos, olha só, rapaz, que coisa, né? Você tá lá no seu carro estacionado, RGDP, e tá esperando tua mulher voltar das compras, tá fazendo as compras lá, mas de repente... O que aconteceu? Aquilo, a vida batendo no seu carro, ele bateram no seu carro, você desceu pra ver lá o que aconteceu e descobriu que o motorista do outro carro, aliás, motorista, é a Ivete Sangalo. Ivetinha? Ivetinha, hein? E que sorte, eu digo isso, que sorte, porque a Ivete tem seguro da HDI, RG. Sim. E aí é fácil. Vocês dois vão lá, vão passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, viu? E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Boa. Então, olha, se você vai fazer o seguro do seu carro, escolha a HDI, porque com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome de Extra, Benjinha. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Hoje é dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. E na rodada da sua casa, só não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. Hoje, a sua sala vira arquibancada, hein? E aí não pode faltar animação e Brahma. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a Brahma gelando. É isso aí, você merece reunir os amigos e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. É isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Eliar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Moca Plaza Shopping. E também em nome aqui de Buscapé, meus amigos. Arrasa preço Buscapé. Descontos de até 60%. Buscapé.com.br. É isso aí. Ô, Motinha, fala aí da loja do Estádio 97, Motinha. E dá um parabéns pra minha irmã, a Clara, faz aniversário grande hoje. Grande Clarinha. Clara! Ela te adora. Ela te adora. Você pode, Mota, você mandar um parabéns pra minha irmã? Ela torce pra quem? Corinthians. Então, pra Clara, parabéns, feliz aniversário. E o Benja vai entrar na loja do estádio97.com.br. Você não dá um presente pra ninguém da minha família. Eu? Outro dia eu pedi 2 ovos de Páscoa pros meus filhos. Até hoje você não pagou, vivo dando presente pros seus filhos, seu trouxa. Era presente. E não, não era presente, era encomenda. Lembra? Era encomenda, você tinha que ter você pago. Você falou, vou dar 2 ovos de Páscoa lindos, maravilhosos. Não, era encomenda. Pros meus filhos. A sua irmã, reais, dia, ela trouxe uma torta de limão pra gente e levou embora. De limão era a mãe do cacau. Então, aí você vai entrar na loja do estádio97.com.br e vai escolher, por exemplo, um relógio do Corinthians, que é do Extra. Corinthians! É Corinthians! É Corinthians, mano. certo? Tem mochila do Corinthians. Pô, dá um relógio desse pra minha irmã. Cara. Eu? Ah. Mas eu não posso dar. É da loja do Estado 97. Se você comprar... Você entra lá, ó, vai tá facilitando, Benja. Vai lá. Em três vezes. Tô entrando facilitando. Tá facilitando. Facilitando. Então, é só entrar lá. Você pode pagar em três vezes, Benja. Não, passa o teu cartão. Vai lá. Paga, ó lá, tem tudo do Corinthians, tudo que você quiser, mochila, ó, tem camisa retrô do Corinthians, tem relógio. A camisa é só... do Gustavo. Do Gustavo ainda não, ainda a gente não tem, mano. É só entrar lá, www.lojadoestadio97.com.br. Boa, Domenico. Tá certo, boa. Esse é o Estádio 97, tá chegando ao final. Esse aqui é o recado de hoje. Isso, eu sei lá, olha só, quarta, né? Boru Sushi, quarta-feira do Rivelino, RG. Lá no Boru Sushi. Vai lá na Avenida Morumbi. Grande Márcio. É, Grande Márcio Rivelino, olha só. Passa lá no Boru Sushi, que é muito legal, quarta-feira do Rivelino, hein? Avenida Morumbi, 6.936. Tem um delivery também, viu? Pode ligar. É muito ligar. Bom, velho. Pode ligar pra pedir. 3758-1049. 3758-1049. Bom, estamos chegando no final de mais uma edição do nosso Estádio 97, RG número 2. Diga lá, Domenico. RG número 2, por favor, quem é que garantiu hoje... Não, nada disso. Quem é que garantiu hoje é o boné. Estádio 97, presente Vista Aérea, ligue 3031-2288 ou 3031-7288. Boné Energia 97 para o Alan Santos Paiva. E a camiseta, presente Fit Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br e Fit, o parceiro do seu evento. Camiseta Estádio 97 pro Flávio Porto Soares. E agora vou eu e o Motinha jantar. Ah, que gostoso. Eu e meu truta. Ô, oh, deixa eu mandar um abraço aqui. Quem Dodô? Vai jantar aqui? O Ricardinho, é parceiro do Farley, palmeirense roxo, mandando um abraço pra todo mundo aí. Valeu! Ô, oh, queria mandar um abraço aí também pro André Querubim. Palmeirense roxo aí, boa. Dermato aí. Grande Andrezão aí, parceiro, gente boa, mano. Legal, obrigado, mano. Valeu, tamo junto. Nós, amanhã tamo de volta aí com o Estádio 97. Muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã 5h30 tá de volta em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia. Na BV Financeira, Esser construindo com valor. KFC, o frango mais gostoso do mundo tá lá no Shopping Metrô Tatuapé. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Amanhã 5h30 de volta, o Estádio 97 aqui na Energia, na sequência o Night Sessions, valeu! Toda quarta no Energia na Noite, Brazilian Bass com Alok. Aqui é o Alok, eu também tô na Energia 97. 10 da noite, Energia. Em setembro, o Auto Shopping Global faz aniversário e quem ganha o presente é você. São mais de 60 lojas com mais de 3 mil ofertas entre novos e seminovos. Estacionamento no local e muitas facilidades. Venha comemorar os 16 anos do Auto Shopping Global e comprar seu carro com a gente. O Auto Shopping Global fica na Avenida dos Estados, 8000 em Santo André. Ligue 4977-9000. 4977-9000.